Salve, salve, rapaziada! Começando mais um Estádio 97 aqui na Rádio Energia 97. O Estádio 97 tem o oferecimento de McDonald's, novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Amanco! Com Amanco, a obra não tem prorrogação. Usou Amanco? Tá fácil! Boa tarde, galera. São Paulo, dia 16 de março. Todo mundo trabalhando e aqueles vagabundos foram pro navio, hein, gente? boa tarde, mano. E aí, boa tarde. Que orgulho ver o mano parecendo o William Bonner hoje ancorando o Estádio 97. Ainda mandou um boa noite. Seu irmão é embaçado, hein, mano? Ainda mandou um boa noite. Tá um monstro. Agora, mano, triste mesmo, eu fiquei de ver o Sombra vestido de aqualouco com boia, de aquela boia em volta da cintura. E o Ale com ele no colo andando pra lá e pra cá no navio, Marcão. Vão transar muito, hein? Ah, vamos pegar aquela... Sabe aquela... RG, você acha que o Sombra volta RG de carrinho de mão dessa viagem? Não, você precisa ver o pacote imenso que levaram de palito de dente. Por quê? Pra tirar fiapo, porque... RG, mas aquela jacuzzi ali, aquela jacuzzi que tem ali os dois na jacuzzi... Vai entupir, né? Ali vai entupir. Vai entupir. Jacuzzi, eu vou falar uma coisa, hein? Ô, mas o Sombra postou uma foto do quarto que ele pegou no navio, lá vou te falar, deu uma invejinha ali, viu, mano? Meu Deus. Os caras vão passar bem nesse navio, viu, Vieira? Quarto ali é animal, tem piano, velho. Te falar, viu, mano? Tem piano. Você viu lá, mano? Eu vi. Agora, o Sombra no piano, ele fica... Mas o Sombra, imagina. O Quero Ser Grande. Vai descolar um cara lá, vai descolar um belisco, ele vai ficar igual a Rose no Titanic, na varanda, pelado, virado no mar. Tá levando o Alê por causa disso. Ele tá levando o Alê, mano. Já tá levando. Imagina, ali vai ter boga, viu, RG? Já tá levando. Imagina o Domênico, aquele shortinho sem camisa. Ele fica aquele shortinho meio... Você já viu o Domênico sem camisa? Acho que o Domênico nunca tirou a camisa. Nem pra tomar banho. Graças a Deus, né, velho? O mundo não merece ver isso. O Domênico, ele tem vergonha até do corpo. Ele não se olha no espelho. Coitado do Domênico. Nossa, triste. A mulher do Domênico nunca viu ele nu. No escuro. Porque ele apaga a luz pra quando ele sai da cama, assim. Ainda bem, sorte dela. Né? Oh, mas vou te falar, vocês sabem que inferno, nós vamos sofrer represálias quando os caras tiverem voltado da viagem. Então vamos aproveitar agora, Mas aqui é o time 1. Então vamos deitar agora, né, irmão? É, time 1, velho. Que se dane os caras, velho. Cara, com medinho, cidadão. Quando a gente sai... É um aviso, mano. Quando a gente sai, eles matam a gente. Agora vamos matar eles. É, cara. Vamos aproveitar e deitar nele. Não tem problema nenhum. É, rebelião, rebelião. Que lua. Tá lua aí, mano? Que sol, hein, velho? Aqui no Rio de Janeiro tá um inferno. Nossa senhora. Você foi na praia hoje, mano? Hoje eu não tive a possibilidade porque eu precisei fazer uma gravação de manhã e não deu tempo. Tá quantos graus aí? 40 graus hoje no Rio? Pra você ter uma ideia, eu acordei hoje, era 10 para 5 da manhã e já tava 28. Nossa, bicho. É, mas aqui tá bem... Janeiro tem um sol para cada um. Aqui tá bem quente também, viu, mano? Ó, essa noite foi dose, viu, velho? Tá foda. Cadê? O Bento tá por aí? Tô aqui. Opa! Lógico, pô. Um pará de papinho furado aí também. Vamos começar a falar dos times aí também, né, Bento? Vambora, mano. Vambora. Posso começar aqui? Bora lá, escolha quem? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tricolor. Boa, seu bem. Tricolor. Ah, vamos, boa. São Paulo. Tem umas notícias aqui do Tricolor de hoje. Pegando fogo. Primeiro que o Sidão tá livre pra jogar amanhã. Tá liberado. É, mas... Eu não sei se... Vai decidir, mas acho que vai ficar o Jean. Eu acho que vai o Jean amanhã no jogo, às 16 horas. Não sei, seu bem. A gente não sabe ainda. O Aguirre tá decidindo isso aí amanhã. Talvez ele... Deve manter a política da boa vizinhança, deixar o Sidão, que era titular. Sim. O São Paulo fez um treino fechado, na realidade, hoje. O primeiro treino do Aguirre, né? É. Aliás, o único, né? Em virtude da antecipação do jogo aí com o São Caetano para amanhã às 4 horas da tarde, o São Paulo só pôde fazer um treino. Só. E, na moral, seu Bento, eu acho que o São Paulo deve manter a base aí, que jogou contra o CRB aí no meio de semana. Não, mas é uma tendência que seja esse time, né? Mas não. É capaz de mudar aí algumas coisas. Por exemplo, o Arboleda, eu acho que volta pro time titular. Saiu o Anderson Martins. Ele tá no refis, né, inclusive, tá fazendo... É, um trabalho específico, porque o Rodrigo Caio vai perder aí o segundo jogo contra o São Caetano e depois as semifinais também, caso o São Paulo avance. Então, provavelmente, o Anderson Martins... Vai ser o substituto do Rodrigo Caio no segundo jogo contra o São Caetano e depois nas semifinais aí. Tem mais notícia aqui. Amanhã, quem será observado por dirigentes do... René. Do René. Da França estarão lá de olho em Júnior Tavares. Boa, ótimo isso. Ótimo também. Não. Ótimo, sabe por quê, Mota? Porque você vai ganhar uma grana. A gente ganha uma graninha como clube formador, entendeu? Não, mas vocês vendem bem, tá feito o negócio. Não, nosso melhor lateral, não pode. Tem que caprichar ele amanhã, não tem cabeça, então, mas ele é bom. Tavares, que os caras vão estar de olho lá. Sim. E outra notícia é que o São Paulo vai tentar, junto à Federação Peruana de Futebol, vai tentar aí adiar em um dia a ida do Cueva para os amistosos. Para se apresentar para o Gareca. Porque ele jogaria, já sabe que na semifinal já vai estar, mas pelo menos no segundo jogo, né, que seria quinta-feira que vem. Porque esse cara, o Gareca quer que se apresente na quinta-feira. Então tá tentando aí, pelo menos adinho um dia, a ida dele joga o jogo da volta contra o Azulão. Ah, mas vou te falar, viu, seu Bento. O Cueva, no começo do ano, ele ficou uma semana pra se reapresentar pro São Paulo. Ele podia dar uma atrasadinha lá também e jogar o segundo jogo aí também pra nós, né, mano? Sim. Pra dar aquela fortalecida. É, eu acho que... O Gareca, um se ele tiver, só, né, o Gareca, se ele tiver um pouco de bom senso aí, ele vai fazer isso aí pelo São Paulo. Se bem que eu vou te falar, viu, seu Bento. É capaz do São Paulo já enfiar uns 3-0 amanhã aí, depois nem precisar de Cueva pro segundo jogo. Né? Beleza. É isso aí. Bom, o provável time amanhã, vamos ver se vocês concordam comigo aqui. Vai, vamos lá. Vamos manter vamos manter o que tá, o Jean. Concorda com você ou com o técnico, seu Bento? Concordam... concordam que será esse time, os dois aqui. É que o senhor Bento aí tem algumas fontes aí nos bastidores. Mais ou menos. E aí ele já pega uma pré-escalação, entendeu? As minhas fontes são mais verdes. Cuidado, hein? As minhas fontes são mais verdes. Cuidado com as fontes do Bento. Orégano, né? Palmeiras. É só orégano no salão. Agora eu entendi. Vamos lá, Jean, concordam? Na moral, seu Bento, eu acho que o Jean, ele vem oscilando bastante nesses jogos aí que ele substituiu o Sidão. Eu, se fosse o Aguirre, voltaria com o Sidão, cara. Mesmo porque ele era o titular antes do, da legião. Jean, titular. Jean. Militão. Certeza, sim. O Bruno não dá, pá. Rodrigo Caio. Sim. Arboleda. Sim. E Júnior Tavares. O melhor lateral do São Paulo. Em função da lesão do Reinaldo e do Edmar, ou ele entraria com o Júnior Tavares, só que no último jogo ele meteu o Lisiero, né? Então pode ser que de repente... Só que amanhã... Só no primeiro tempo e amanhã, no segundo tempo. Não, eu acho que assim, Mota. Ele fez alguns testes aí... Nesses jogos aí contra o Red Bull aí pelo Campeonato Paulista, onde o São Paulo já estava classificado. E também pela Copa do Brasil, onde o São Paulo já foi para lá com uma vantagem muito boa. Amanhã não é um jogo para testar jogador, então eu colocaria Júnior Tavares. Mas aí. Marcão, você acha que o time tá mais Lisiero? Ou... bem mais. E o Aguirre vindo, não. O RG. O Aguirre vindo pro São Paulo. São Paulo tem tudo pra ser um time mais Aguirre. Na sequência. Aí o meio-campo vem com... Jusilei, bom. Petros, bom. E Cueva. Ai. Aí temos de um lado Marcos Guilherme, sim. Do outro Vardívia. Aí isso é indiscutível, né? E aí, quem é o outro? Aí é que tá. Eu acho que mudanças não devem... Não dá pra ser o Trelles, né, Marcão? Então, aí é que tá, Alvira. Eu acho que esses dois jogos que o Trelles jogou aí, o São Paulo fez... o São Paulo fez alguns testes, a pedido do Aguirre aí, inclusive, pra ver como o jogador se porta, cara. O Trelles, ele vem errando muitos gols. Então, acho que na concorrência aí do Trelles aí, tem Diego Souza e tem Brenner aí. Tem o Toró que subiu. Ah, mas o Toró, Mota, eu sinceramente acho que ele não vai ser aproveitado como centroavante, o jogador pra jogar ali na referência do ataque. Porque o Toró, cara, ele é menino, Mota. Uma coisa é o cara fazer gol em Copa São Paulo, outra coisa é o cara jogar no meio de zagueiro profissional. Você colocaria quem, Marcão? Pro jogo de amanhã? Pro jogo de amanhã. Eu voltaria com o Brenner, cara. Eu acho que o Trelles, ele teve uma sequencinha aí. Eu colocava o Brenner ou o Toró mesmo. Eu gosto muito do Toró. Eu colocaria o Brenner, Motinha. Eu acho que esse moleque o Brenner fez gol contra o Corinthians. Ainda bem que vocês não são técnicos. Tecnicamente, Vieira. Falou o cara que colocou o Rodrigo. Tecnicamente, eu acho que o Aguirre, cara, se tivesse que escolher por técnica, seria o Diego Souza. Mas é o que eu venho falando aqui. O Diego Souza, o problema dele... mas o Diego Souza não tá rendendo porque ele não é centroavante. A questão não é ele não ser centroavante. O problema do Diego Souza maior é o condicionamento físico dele. Sim. Se você jogar com ele na meia, ele vai participar ainda mais do jogo e vai evidenciar ainda mais a falta de ritmo de jogo que ele tá. O Diego Souza, ele tá acima do peso. Eu acho que quando ele perder aí uns 3, 4 quilinhos aí, eu acho que tem tudo pra render melhor aí jogando, mesmo de centroavante, fora de posição. Mas o Diego Souza perder 3, 4 quilos só se ele tirar uma perna ou doar um calor. Mano! Mas é um absurdo, né, cara? O Diego Souza, ele sempre teve esse porta-mala de cara. Mano. Não, então, isso ele sempre teve. Você pegar os vídeos dele, é só andar com você, sim, mano, do Grêmio, tá magrinho. Cara, em 2007, quando o Grêmio fez a final da Libertadores contra o Boca, ele já tinha o mesmo perfil. Mas só de bunda ali, velho. Mas vou te falar, Vieira. É, a comparação que eu faço, a questão não é a estrutura física do atleta. Porque que nem o Jusilei, antes de se machucar, também. É, o Jusilei é um cara que se bobear, facinho ele fica acima do peso. É. Mas o Jusilei tá voando, cara. E o Diego Souza e o Jusilei se assemelham, ó. A constituição física dos jogadores aí são de jogadores fortes, jogadores, né, mano, que tem um corpo mais avantajado, vamos dizer assim. É, só que o Diego Souza, a condição física dele tá muito lento, cara. Tá muito lento. Então fica complicado. E outro, seu Bento, você não falou ainda da grande contratação aí do lateral Rez. Foi apresentado hoje. Infelizmente não vai poder jogar o Campeonato Paulista, né? Em função de já ter jogado pelo São Bento. Né? Mas fica à disposição pra Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né? Sul-Americana. E, cara, eu vou te falar, eu acompanhei... Pela entrevista do cara, é um cara diferenciado, né? Você vê a forma como ele difícil, fala. E até pelo que o Jamelli falou aqui, né, cara? Jogou com ele, então Vieira, mas é que tá, o problema maior é o seguinte, cara. Uma coisa é o cara fazer um bom campeonato pelo São Bento, outra coisa é meter a camisa do São Paulo e ter o mesmo rendimento. Pegada, né? Tem jogador que às vezes sente o peso da camisa. Vamos esperar. Ofensivamente, eu acompanhei alguns jogos do São Bento esse campeonato. Mesmo contra o São Paulo, lá que ele deu passe pra gol... Mas uma vez me peguei assistindo um jogo. Pegou-se vibrando, não? Ou assistindo um jogo São Bento e Red Bull, cara. Lá no Moisés do Carelli, pra acompanhar jogo, justamente a atuação do Red. Jogaço, hein? Pois 0-0 o jogo, mas o Red foi bem. Assisti até o final, Benedetti. Você vê, não, Benedetti. Pra ter um embasamento pra falar sobre o atleta, o chefe. Só que aí é o seguinte, mano. É, ofensivamente é um bom jogador. Ele parte pra cima, tem uma boa chegada ao ataque, cruza bem pra área. Mas eu vi algumas críticas aí com relação ao sistema defensivo, a parte defensiva do Regis. Vamos esperar pra ver aí como ele vai se portar no São Paulo. Bola pra frente, seu Beitor. Bora, vamos lá. Vamos agora falar de conexão com o Rio. Bola Corinthians. Vai. Corinthians direto. Já teve nota, hein? Beto Corinthians. Vamos lá, mano. Correspondente carioca, Maurício Borges. Vamos falar do time aqui, que tem a dúvida é o Cássio, né? O jogador vai fazer um teste amanhã, vai dar aquelas puladas de lado, assim, ó. Pra ver se, né? Tá ligado? Como você não sente? Pula de um lado, pula do outro. Pra ver se vai jogar amanhã contra o Bragantino. Ou melhor, no domingo contra o Bragantino. Domingão, 4 da tarde. É, essa é a principal dúvida aí. Caso não possa entrar em campo, Walter deve fazer a sua estreia em 2018. E, mano, vamos lá. Aqui, ó. Sport Clube Corinthians, né, soltou uma nota. Né, a nota. Encerrando a negociação com o lateral Zeca. Queimou a largada, hein, seu Mano, como assim, ó, mano? O departamento jurídico do clube, após analisar o caso, não teve garantias suficientes para a realização do contrato. Entendi. Postou primeiro, depois analisou. Entendi. Ô, mano. Oi, Bernardo. Boa noite. Bernardo, tô por aqui, tô operando a mesa hoje. Só queria deixar bem claro, durante as manchetes do Corinthians... Você não tá sozinho não, rapazinho. Hoje eu tô com a mesa na mão aqui. Hoje quem manda aqui é Corinthians, irmão. Você tá ancorando daí e eu tô aqui com a mesa na mão. Porque quando a gente fecha os microfones, fica só eu e você aqui, brother. Não tem erro, não. O bagulho é louco. Vamos começar a boicotar essa camada de prego daí. Exatamente. Tapa na cara serve pra isso. O bagulho é o seguinte, com relação ainda ao Zeca aí, cara, a diretoria do Corinthians, ela precisa meio que resolver uma situação, porque você não pode soltar uma piadinha no Twitter, tá certo? E depois ficar com cara de pano molhado. Absurdo, né, mano? A partir do momento que você solta um bagulho desse daí, numa rede social, ainda mais um clube do tamanho do Corinthians, você precisa se garantir. Claro. Por mais que o Duílio tenha dito lá naquela saída da federação lá que existia assim uma grande possibilidade do Zeca jogar, que o Corinthians ele tava pleiteando uma situação na qual... O jogador e a empresa que rege a carreira dele colocassem em contrato que em caso de revés na justiça que ambos arcariam com o custo do valor que o Santos exige e tudo mais, blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Na boa, é uma declaração forte, porque o Duílio ele disse, inclusive pegou todo mundo de surpresa, falou, pô, estamos aí interessados, existe uma grande chance de acerto e tudo mais, mas uma grande chance de acerto e estar acertado é uma diferença muito grande. Sim. É a mesma coisa. Você liga pra Gisele Bündchen e ela fala, vamos ver então se a gente sai pra jantar amanhã. Você tem uma grande chance. Ah, beleza. Ela falou, vamos ver se a gente sai pra jantar amanhã. Tem uma grande chance de poder jantar. Mas até aí, jantar com a Gisele Bündchen é uma outra situação. Jantar. É diferente, irmão. Então eu penso da seguinte forma. A diretoria do Corinthians, ela precisa ter um certo cuidado pra não se expor ao ridículo. É, eu sei que foi uma brincadeira, e as pessoas falam, ah, mano, mas faz parte do futebol e etc e tal. Faz parte do futebol desde que? Desde que o jogador chame pra si uma responsabilidade. Eu não sou a favor de webmaster ficar comprando briga. Eu não sou a favor de dirigente ficar comprando briga. Eu sou a favor, se jogador quiser, porque o cara que tá dentro de campo e ele pode corresponder, né? É um cara que tá lá pra poder falar pelas atitudes dele. Ele fala, ó, tô aqui, vou jogar minha bola e eu falei pra cacete, agora eu vou mostrar aqui dentro de campo que eu sou macho. Agora é muito fácil o dirigente, numa dessa aí, arruma uma treta aí com outro clube e o cara tá no ar-condicionado, né? O rego dele que tá no campo. Uhum. É muito fácil o webmaster do clube provocar, fazer a porra toda e não é o dele que tá no campo. Às vezes até o negócio do telão lá na arena, que muitas vezes aí tira barato de adversários, eu não acho bacana. Eu não acho legal. E por mais que tenham agora corintianos, ah, mas tá muito, muito coxinha, ah, tem que zoar mesmo. Porque se for numa situação contrária, se for uma situação adversa, na qual o Corinthians é a vítima, vai ficar putinho. É. Então, antes de você começar a ficar com esse discurso hipócrita e demagogo, ah, tem que deixar zoar, pensa se fosse no seu. Se você ia gostar também. Então, eu sou muito desses aí, tá ligado? Quer zoar, zoa, mas eu sou a favor. Por exemplo, o Romero zoou o Santos, ah, time pequeno, não sei o quê, o David Braz foi lá responder, falou, meu time nunca caiu. Isso faz parte, o cara tá dentro do gramado, irmão. É com ele que vai ser a bronca. O cara tá lá pra segurar o rojão. Agora, a dirigente fica com essas papagaiada aí fazendo gracinha, webmaster de clube provocando outro, nego que fica colocando legenda em telão, eu não sou a favor não, mano, não sou a favor. Agora com relação aí ao time do Corinthians, Bento, eu ainda acho que o Cássio vai jogar, assim como o Jadson também, o Jadson demonstrou um desconforto muscular, mas ele mesmo tava falando hoje com os repórteres ali, falando uma série de situações aí, entre outros temas aí, a respeito também do mando de campo do Bragantino, que gerou muita polêmica. E eu continuo criticando, cara. É uma situação que já aconteceu ano passado lá, o São Paulo com o Linense. Linense, inclusive, que colocou as duas partidas no Morumbi, o que já foi mais absurdo ainda. Foi mais absurdo ainda, porque as duas partidas foram dentro da casa do São Paulo. O Pacaembu, por mais que o Corinthians se sinta em casa e jogou muito tempo ali, mas ainda é um estádio que é considerado neutro. Então a galera manda jogos ali. O São Paulo manda de vez em quando, o Palmeiras idem, o Santos, enfim. Mas eu também acho um absurdo. Esse jogo deveria ser em Bragança, mas o Jadson até deu uma alfinetada no Palmeiras aí, né, com relação à declaração do Gagliotti, e eu acho que com razão. Porque por mais que todos aqui devam concordar que é absurda a situação do Bragantino jogar em São Paulo, praticamente invertendo o mando também, mas é mais absurdo ainda o dirigente querer se posicionar depois de ter assinado alguma coisa. Quer dizer, o Gagliotti não leu o contrato? Não leu o regulamento da competição? Pois já sabia, e se ele leu e assinou? Se ele leu e assinou? Então, o que é? Frouxo? Fala, não concordo com isso, não assino. Assim como os outros grandes clubes de São Paulo também. Porque não venham querer me falar, ah, mas e os outros clubes? Aí os clubes grandes de São Paulo seriam derrotados pelos pequenos. O cacete. Cacete. Porque clube grande, tá certo? A Federação Paulista, ela é representada por 25% do Corinthians, 25% do Palmeiras, 25% do São Paulo e 25% do Santos. O restante manda, do Campeonato, né, Paulista ali, Valeu, ó, Oliveira. Linense, Novo Horizontino, Santo André, zero, né? Qualquer outro clube aí que disputou a Série A ou a Série A2 aí do Campeonato Paulista, isso aí não... Influência não zero, país, né, mano? Não, peso zero, mano, peso zero. Quem vai determinar o que vai e o que não vai acontecer no campeonato são os grandes. Então, se os clubes aí não concordam com esse tipo de postura dos times pequenos de poder inverter mando para ganhar dinheiro, eles que não assinem o regulamento e coloquem isso para a federação. Falam, não concordamos com isso. E se não modificarem, não vai ter campeonato paulista. Quero ver se a federação abre a perna ou não abre. Lógico que abre. Eu não sei se você tem conhecimento disso, mas você foi muito feliz na sua observação aí, mano. Porque no arbitral é isso mesmo que acontece. O grande, ele tem um peso e o pequeno, ele tem outro peso na decisão. Então, foi lá, assinou, concordou, já era, meu irmão. Não tem jeito. Pois é. Não adianta, é verdade, ficar, não adianta ficar discutindo. Ficar, porque aí, sabe o que está acontecendo? Está jogando para a torcida. É, tá fato, né? Tá como sempre. Está fazendo tipo, é só isso. Porque, fazendo pô, a gracinha. Lá atrás já assinou, velho. Ué. Pô, o cara razão, não sabia que tinha evento no estádio dele, velho. Cara não sabia, mas isso faz parte, né? Futebol brasileiro é isso mesmo, Motinha. Mas vamos dar continuidade aqui no estádio 97, ó. Bateria zero quilômetro, Bento. A rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. E eu vou aproveitar, Bento, antes de dar continuidade no Estádio 97, eu vou falar do McDonald's também, porque a galera tá saindo do trabalho, o pessoal tá com fome, o pessoal às vezes aí nem almoçou, porque teve uma reunião importante hoje com o chefe. Então se liguem só, rapaziada. Ó, vocês que já conhecem o Big Taste, vocês vão, ó, agora você vai pirar. Vai pirar. Você que tá agora no trânsito, aí naquele calor infernal, o motoboy buzinando do teu lado, querendo passar, e você com aquela fome, você fala, malandro, eu vou matar alguém hoje. Não mate, cara, não mate, porque daqui a pouco você passa na frente do McDonald's e olha só a sua salvação aqui, ó. Tá afim de arrasar a sua fome? Então você vai pirar com as novidades do McDonald's, galera. Chegou o novo duplo Big Taste, com duas carnes, três fatias de queijo emmental, tomate, alface e muito molho taste. Esse molho é demais, só quem provou sabe. É muito giga! E tem também, galera, o novo Big Taste Chicken Bacon, que arrepia com filé de frango crisp e crocante e três fatias de bacon. Você vai morder assim, ó, o sanduíche, vai fazer assim, croc, croc, croc, croc. É, cada mordida, velho, é esse barulho, cara, porque é muito crocante. Você vai sentir a cada mordida um sabor aí diferente, você vai falar, meu Deus, o mano tinha razão. Então, cara, ó, se surpreendam com o novo duplo Big Taste e o novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's. Esses, eu tenho certeza que vão arrasar a sua fome! Boa! Boa. É, o... Ah, é, musiquinha. Isso aí, vinheta, né, Bento? Ô, mano, claro, ô, mano, sabe quem vai escutar isso? Como é que é essa mordida aí que você deu no sanduba? Croc. Sabe quem vai escutar isso no ouvido hoje à noite? Quem? Baixinho, velho. O Alê mordendo, ó. Ai, a orelhinha dele hoje. Ai, imagina que cena grotesca, hein? Aonde você tá, Sombra? Sombra. Eu tô sentado na porra da madeira. Por falar em sentado na porra da madeira, eu vou convidar meu amigo Sombra aqui também pra que ele possa falar, então, da Suvinil. Fala, Suvinil, Sombra, você que tá sentado na porra da madeira. Mano. Vai lá. É isso aí, vou falar de Suvinil. Você sabe que onde tem Suvinil sempre tem muito mais qualidade, né? Mas não é só em parede, não. Na hora de pintar pisos, você também pode contar com a Suvinil, sabia disso? E já tá na hora de você conhecer o melhor Suvinil piso de todos os tempos. Suvinil piso é perfeito para garagem, estacionamento, escada, rampa, quintal, calçada, áreas de lazer e até quadras poliesportivas. Você vai ver que Suvinil piso é outra coisa. Além da qualidade que você já conhece, Suvinil piso rende até 380 metros quadrados e tem a tecnologia de alta durabilidade da Suvinil e ainda tem altíssima resistência comprovada. Todo piso fica melhor com Suvinil piso. Suvinil, se faz diferença para você, a gente faz. Boa, Sombra! Vamos dar continuidade no Estádio 97, Bento. Quer falar de quem agora? Falar do peixe. Santão aí, RG. Pelo que eu vi hoje, surgiu o novo Pelé. Santos! Você vai sofrer com ele, né? Calma. Fica com calma aí, Malta. Santos. Que é isso? É heavy metal? Aí é. Olha quem tá bora, é o Santos. É o Derek. É, exato. Vamos lá. Vamos ao peixe ontem. Na diversidade, na superação. Ontem. Bonito. Né? Gostou, né? Você tava lá, né? 3-1 ontem, estava lá. Saí ontem mais cedo pra Gabigol, ir. Gabigol, mais uma vez. Tá precisando uns puxão de orelha. Vamos falar. 3-1 ontem. Bela vitória contra o Nacional. Esse time é meio chato, esse time. É copeiro, né? Mas... É. 3-1, resolvido. É, esse jogo, eu já vou emendar aqui, vocês já falam de uma vez só. Sim. Final de semana contra o Botafogo. Lá. Possivelmente o mesmo time de ontem. Né? Possivelmente. Só... É, aqui, ó. Vou só passar. Do primeiro ou do segundo tempo? Ó, Vanderlei! Ah! Daniel Guedes. Certo. Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota. Perfeito. Alisson, Vecchio e Léo Cittadini. Sacha, Rodrigo. E Gabigol. Rodrigo. Eu olho com vocês a falar. Eu preferi o do segundo tempo. Pelo amor de Deus. Qual foi o segundo? Com as alterações. Né? Colocando o Dodô na lateral esquerda e tirando o Vecchio. Acabou. Pode esse ser. Time. Esse o Vecchio não pode jogar mais? Não. Não é isso, mas é muda, né? Mudou completamente. Queimando, velho. Não, ele tá se queimando, cara. Ele tá tendo mais oportunidade que todo mundo. É, mudou completamente. Ele é lento, né, velho? Mas é, eu vou ser sucinto aí. Vamos lá da partida. Fala, chefe, que teve lá Em loco. Que bancada verde e amarela. Ele pegou a amarela e um pouco da verde. O que me passou ontem... aliás, essa é a possibilidade do Santos lotar o estádio, ontem, quando o chefe vai. Não, mas chamaram o chefe justamente para isso. Para lotar o estádio. A gente fica chamado, meio, né? Ontem... meio a foi... casa. A per capita lá é grande, né, Regê? Deixa o Regê falar. Ontem não foi possível assistir o jogo, estávamos aqui, sim, né? O jogo completo, peguei uma parte do segundo tempo, mas hoje tive a oportunidade de assistir o jogo todo. Então, o que dá a impressão, o que me parece que aconteceu ontem, é aquilo que a gente sempre fala com relação aos times brasileiros, quando vão enfrentar alguns outros times aí. Principalmente os nossos, né? Quando vão pegar times que nós classificamos e consideramos de menor expressão. Então a gente fala... entrou, olhou pro time, achou que ia ganhar a hora que quisesse. Se você pegar esse time do Nacional, é um time que está pela vigésima participação na Libertadores consecutiva. E tem 3 títulos, né, Regis? Os caras só têm 3 títulos. Só. Né? Então, o que esses caras devem ter pensado? É lógico, quando chegou aqui, viu o histórico do Santos. Sabe quem o Santos é. Sabe quais são os títulos do Santos. Mas esse time do Santos, o que os caras devem ter... Pô, sabe que não estava ganhando aí há 3, 4 partidas, sabe que perdeu a primeira na Libertadores, aí entra em campo e vê 6 moleques, velho, dentro do campo. Falou, eu vou dar uma pressão nessa molecada aí. 6 moleques dentro do campo, aí neguinho, tudo neguinho, né, grandão, tudo. Os caras gritam na orelha de um moleque desse aí, o cara some do jogo. É mais ou menos isso que o cara pensa. Começa o jogo, velho, a coisa muda, a molecada vai pra cima... Né? O Rodrigo, puta, deitou e rolou. O Citadini, que eu critiquei aqui antes, porra, digo, tem bola, porra. Sim. Então o Citadini que a gente quer é aquele que jogou bola ontem, uh-huh. Né? Não é aquele que fica, porra, imitando fulano, imitando ciclano, parece que. Não, é aquele de ontem. Esse é o Citadini. E parabéns ao Jair pela mudança. Esse é o time do Santos. Né? Você muda, você tem peças para mudar. Então você tem que mudar. Né? Você não pode amarrar abraçado com uma porra, com uma convicção. Muda, porra. Tenta mudar, ou pelo menos tenta mudar. Ganhou legal, ganhou bonito, ganhou bem. Tem que corrigir ainda? Tem. Ainda acho que a defesa tem que dar uma corrigida. Não tá esse supra-sumo, não. Agora, do meio, se acertar esse meio, né? Do meio pra frente... O Sacha, que eu disse que gostei aqui, que todo mundo torceu o nariz. Quando, no Inter ele quando, não estava jogando nada, no Santos está jogando então, bola. Quando o Santos só... trouxe, mas é isso. Mas o Santos tá, o Inter estava em uma fase, né? Às vezes o Inter não vem bem já há alguns anos. Às vezes você não vai bem num time, mas você vem para o outro e se dá bem. Então, pô, tá bem. Tá, o Sacha tá e legal. E o Rodrigo que entrou direitinho, né, RG? Não sentiu, né? Rodrigo não sente, né? Não, não tem medo, vai para cima. Quer dizer, então tudo isso é bacana, isso é legal. Com relação a lamentável episódio, a lamentável façanha do nosso Gabigol, né? eu não vou ser oportunista hoje, porque eu tinha que falar, eu fui sucinto ontem na minha rede lá no Twitter, falei o que eu senti. Você, né? Deu uma pedrada no moleque. Porque dá raiva, porque é o seguinte, você vê o potencial que o garoto tem, você vê a capacidade que ele tem, você vê o time no time que ele está jogando. Porra, a história que tem o time que ele tá jogando. Um cara que recebeu agora a oportunidade de ser o cara. E olha a camisa que o cara tá vestindo. Qual é o número da camisa que o Gabigol tá vestindo? Pelé. 10. Só essa, só. Porra, cara. É só a camisa 10 que ele tá vestindo. Do Santos. Só. Ele não pode, né? Não pode, Gabigol. Juízo, velho. Por isso, olha lá, hashtag reflita, cara. É só isso. Né? Não vou ser oportunista, não vou ficar puta batendo em você. Mas, pô, prejudicou o time. Tem, né? Que refletir. Você saiu sorte, bem, você saiu bem, cara, porque o placar ajudou, hein? Você vê que coisa, RG, antes do Benê vai falar aqui, você vê que situação. O Nacional fez o 2-1, Se o Alisson não acha aquela bola ali, aquele jogo ia engrossar, cara. Monstro. 36 minutos, então, o cara ia dar um bafo não, no então. Santos. Aliás, parabéns ao Alisson também. Nossa, né? Que ele tá jogando, é impressionante. Cão de guarda. Ontem foi eu não sei o cão se é de por, guarda. Eu não sei se é por necessidade ou é porque ele tá jogando muito mesmo. Porque ele tem que tá, ele tá correndo por dois ali naquele meio de campo. De repente o técnico... E aí né, acontece da moral, que ele tá se sobressaindo. Né? Ele tá fazendo um papel muito importante. Ontem era um... Ele tá sobrecarregado no meio campo. Ontem era o tipo do jogo porque ele saiu dando porrada em todo mundo, né? Sim. O cara jogou bola. E o juizão lá... Bom, então, só rapidinho vou falar. Cheguei lá no primeiro tempo, tinha acabado de começar o jogo. E o Santos estava muito bem em relação à pegada, assim. Entrou do jeito que tem que entrar no jogo de Libertadores. Então, assim, isso surpreendeu porque lá contra o Garcilasso foi uma vergonha. O Santos não jogou, tem o negócio da altitude e tal. Só que... o Santos não conseguia propor jogo ofensivamente no primeiro tempo. Não teve, o Santos não correu risco nenhum no primeiro tempo. O primeiro chute do Nacional foi aos 15 minutos do segundo tempo. Só que o Santos não conseguiria propor jogo ontem porque o meio de campo não tinha velocidade, cara. O Vecchio, ele forçava lançamento errado, forçava passe para trás e tal. E a torcida estava muito pegando no pé dele por conta disso. Ele não tem rapidez para sair jogando. Então, o Santos achou um gol numa falta... que poderia não ter acontecido, foi até um frango do goleiro e tal, mas o Santos não conseguiria propor jogo. Quando o Gabigol fez aquela besteira, que pra mim a maior besteira foi ele ter tomado o cartão amarelo. No lance do Rodrigo, porque o Rodrigo tomou o amarelo... O cartão foi idiota. Exatamente, né? Porque o Rodrigo tomou um cartão porque puxou, levou uma cotovelada lá, fingiu e tal, acabou ali, ele quis mostrar experiente, botar a banca pra cima do juiz e tomou o amarelo irresponsavelmente. Cara, tem um capitão no time, deixa que o capitão vai lá. Ele tem que levar uma bronca do Jair e falar assim, ó, Gabigol, você tá aqui pra jogar bola, você é bom, você é diferenciado pro futebol brasileiro, mas você não pode arriscar a classificação do Santos sendo inconsequente, porque ontem o jogo era arriscado o Santos não se classificar, porque se o Santos empata o jogo de ontem, ia ficar em último com um jogo, mas com um jogo em casa. De vez, né, não, agora o Santos tá em segundo. Quem que é o próximo jogo do Santos? É o Estudiantes na Argentina. E o Gabigol não sem vai Gabigol, jogar. Né? Então, assim, essa complicação que ele tá propondo pro Santos. Claro que, pô, ainda bem que foi na primeira fase, foi no segundo jogo e tal. Mas, ó, não tem muito desculpa, ele já pediu desculpa e tal, mas, assim, ele ficou fora contra o Corinthians porque foi inconsequente, descansou dois jogos no Paulista, voltou... E tomou cartão tá no primeiro tempo, então ele vai ficar de cinco jogos, ele jogou meio tempo. É um pacote. Pô, a gente fez uma baita de uma força levou pra trazer mais o Gabigol. Pra repatriar, né? E aí ele gol, fez né? O que fez. Bom, vamos ver se vai botar a cabeça no lugar. Mas aí o que aconteceu? Quando foi pro intervalo com 1-0, quando o Santos foi, o Gabigol foi expulso, a gente falou, bom, acaba o primeiro tempo, pelo amor de Deus, porque o Rodrigo tinha meio que sentido o primeiro jogo dele pela Libertadores de titular ali. Pipocou. Ele não estava muito bem no primeiro tempo. Mas e aí, quando ele voltou, e voltou com o Dodô na lateral, tirou o Vecchio e voltou o Jean Mota no meio, cara, o Santos mudou. Ele mudou também. Mudou o jeito. E o Rodrigo, queira ou não, cara, vocês podem ver, tem lance aí na internet, na televisão, ele fez um gol de Neymar ontem, cara. Ele pegou a bola no meio de campo e foi para cima, ele estava sozinho. Se fosse outro jogador que não tivesse personalidade, não confiasse, ele ia voltar a bola. Estamos ganhando o jogo, volta a bola, vamos pro ataque, time. Não, ele foi para cima e na hora que ele foi, torcida, cara, esse segundo gol explodiu o Pacaembu porque lembrou o Neymar. Se vai ser um cara predestinado, se é um novo raio, a gente só vai ver daqui a pouco, daqui a um tempo. Mas que ontem ele lembrou naquele lance e deu uma esperança foi... impressionante. Aí o Santos estava muito bem ele no jogo. Ele será o novo Neymar, ele vai sair e vai deixar o Santos sem ganhar nada. Não, tá bom, se ele ganhar... Que pedrada! Se ele ganhar o teta... Não, peraí. Se ele ganhar o teta da Libertadores igual o Neymar ganhou o tri, tá bom. Você só tem uma, a gente tem três, tá tudo bem. Nossa! Mas a minha foi invicta contra o Boca. Ah, nossa, vale três agora. Então vale três, desculpa, né? Desculpa aí. Não, então vale 63 que vocês jogaram, tinha quatro times, tá? Ah, tá bom. Você começou em 90, você fica na sua. Mas ganhamos invicto tá, também. Filhão, agora 62, 63, tinha seis times disputando a Libertadores. E aonde o Santos não ganhou nada? Valeu. E aonde o Santos não ganhou nada com a venda do Neymar? Deixa aí. O chefe, e você falou pra nós a comissão custou mais que o Neymar. Não, peraí. O chefe aqui antes chegou pra nós e falou assim, não, porque o já vendeu 30 mil. Tinha 18 mil pagantes. Não, 18 mil pagantes não, você tá mentindo. No mínimo você tá mentindo. 18 mil pagantes. 21 não, não mil é. O público. É que o home care não paga. Sim. 3 mil não pagantes. Sim. E na tarde tinha vendido 25 mil ingressos. E como é que foi isso? Ué, não foram. O horário do jogo... Ah, não foram? Claro que não. O horário do jogo é prejudica ainda. 7h15 da noite, em São Paulo. Não foi. Vieira. Sim. Tá estranho isso aí, tá vendido, sim. Enfermeira acompanhante não conta. Tá estranho isso aí. A enfermeira acompanhante, ela não contabiliza. Agora, o que aconteceu? Depois do 2x0, o Santos tava bem. Esperando o velho lá. Exato. Os caras acharam um pênalti lá, o Arthur cavou o pênalti. E aí ele foi querer bater, sendo que não deveria ter batido, mas... Errou o pênalti, bateu igualzinho, bateu contra o São Bento, o goleiro deve ter visto o jogo, catou. E aí naquela hora preocupou, porque era a hora que ia matar o jogo, e aí o Santos com um a menos, 2x0, ficou recuado, e o Nacional ficou batendo, até que sobrou aquela bola e os caras fizeram. E o Alisson fez o papel que o Vecchio deveria ter feito em alguns jogos aí, e conseguiu achar aquela bola pro Sacha, que tá jogando muito bem. E aí acabou o jogo, 3x1, e foi uma vitória importante, porque se ganhasse só de 2x1, a gente ia ficar em terceiro, porque o saldo de gols ia estar igual ao do Garcilasso. Então, 3x1 foi bom, porque a gente já ficou em segundo, e agora é pegar o Estudiantes lá, sem o Gabigol. E esse grupo equilibrado do jeito que tá, o saldo de gol pode, às vezes, decidir uma classificação, hein, chefe? Exatamente, ainda, cara. Grupo equilibrado. Nacional, Estudiantes e Santos, cara. Não tem dúvida. 10 Libertadores. Quem perder ponto pro Garcilasso aí tá lascado nesse grupo. É, né? Lá é isso que vai ser difícil, tem que torcer. Cara. O Santos tem que torcer agora pra tanto Estudiantes quanto Nacional. Perderem ponto. Perderem lá. E o Santos tem que tirar ponto do Nacional lá também, cara. Tá, porque o Nacional, sendo sincero aqui, a gente tem que falar quando ganha, igual o Mano falou ontem. Nacional é copeiro, tem 3 Libertadores. Mas tá só pelo, na camisa. Mas pelo, né, que vi ontem, cara, é horroroso o time. Os caras não... Claro, o Santos jogou bem, óbvio que jogou bem. Tem que jogar, tá em casa, tem que impor e acabou. Mas o Nacional, cara, time ruim. Poderia ter sido 3-4-0 se o Arthur tivesse feito gol. É, mas não tem jeito. O Santos tem que buscar fora. Sim, tem que buscar pontos. Esses 3 pontos que perdeu na primeira rodada. E é o jogo pelo menos empate, sim. E o jogo que o Estudiantes... vai querer encaminhar a classificação, sim, né, cara? É, Estudiantes. Porque ele já tá com 4, se claro, ele ganha, faz 7, sim, ele já tá, sim, garantido ali. Já deu pro lado do Santos. Deu, já. Nossa, que cortada. Nossa, agora. Olha, boa, olha, não foi, não, fala aí, mano. Velho. Seu Bento agora foi meio... Seu Bento foi meio Tandy agora, velho. Dá uma cortada. Meio anti, hein? Vamos pular pro porco aí, vamos falar um pouco do porco também. Do porco aí. Boa. Vocês. Vamos a chover. Eu. É você, seu Bento. Quantos tem no estúdio hoje? Eu. Volta, vamos lá. É você. Tem dia que tem 20 caras, tem dia que só tem você, né? Você. Então, falar aqui do Parmeira, que no final de semana né, vai enfrentar amanhã. Amanhã às 7 horas, lá em Novo Horizonte, Novo Horizontino. Edu Dracena, relacionado para a partida, primeira vez no ano. Caraca. Diogo Barbosa ainda não, hein? Isso aí também, em janeiro falou que ia parar um mês só. Já estamos chegando no final de bichado, março, hein, aí. Meio bichado esse cara, hein? Tá tratando no SUS ou seu Bento? Não sei, Diogo Barbosa, hein? Não pagaram o plano de saúde dele, não pagaram. Diogo Pedrinho Barbosa, vai, prossiga, seu Bento. E a notícia que chama atenção aqui, que hoje eu fiquei meio preocupado, porque eu tenho medo dessas coisas, é que o Roger diz que está com o respaldo jurídico do Parmeira. E vai ser relacionado o Scarpa amanhã pro jogo. Tudo, hein, velho? Ele falou que até o momento, pelo menos essa é a visão no momento do Palmeiras, os caras estão Mas aí não é culpa do Roger. Não é saber. Culpa do Roger. Se ele tá falando que tá, sim, falando, é que alguém tá dizendo pra ele. Exato. Vieira, votar, né? Mas então, na moral, esses negócios de fax aí, mano, vai ser a mesma piada do Mundial, seu Bento. Já tô até vendo. Depois já chegar na hora H, vai ver que não vai valer. Agora não tem mais. Ah, isso aí. Agora a gente trabalha com o WhatsApp. Ó, cuidado com aquele papel térmico lá. Apaga, né, RG? Põe na luz e escurece. Ô, Bento. Então, mas, mano, agora falando, né? Vamos falar sério aqui agora. Eu acho que não precisaria disso. O Parmeira, então, na dúvida, é melhor não pôr, porque o Palmeiras não deu pouco, não, cara, precisa, né? Então, tem elenco, assim, o Palmeiras tem elenco, velho. Então, mas aí que vai tá, se velho. Vai arriscar à toa, cara. Não sei se... Novo Horizontino, seu Bento, aí não, hein? Enfim, mas eu também não escalaria o Roger amanhã, ou não escalaria o Gustavo Scarpa, mas ele vai ser relacionado para a partida. Então, segundo informações, o jurídico mesmo do Parmeira tá bancando a situação. Vai pro banco também, aí fica lá e... Não, mas tá relacionado com o jogo, faz parte. Não pode, entrou relacionado, já era. Bom. Mas a situação, Bento, é duas coisas, cara. Eu, sim, acho que, inclusive, o próprio departamento de futebol da CBF, ele funciona hoje até às 7 horas da noite. Sexta-feira, sim, até às 7 é o último... É o último período ali para que possa acontecer alguma coisa dentro da legalidade do BID. Ou para inscrição, ou para retirada, enfim. O Gustavo Scarpa, até que aponte o site da CBF o contrário, Ele ainda está inscrito aí pelo Palmeiras e ele consta ali como jogador do Palmeiras. Entendo eu que quando o jogador ele vai para o gramado, quando ele pode estar apto ali para jogar, para entrar em campo e defender o time que ele assinou um contrato, é quando aparece o nome dele no BID, certo? Cara, ó, estamos esperando aparecer no BID. Apareceu no BID, o cara está apto para entrar em campo. Legalmente ele está apto. Se o cara consta ainda lá, por mais que tenha um caçado a liminar do Scarpa e tudo mais, ainda cabe recurso, mas se ele consta no BID, no site da CBF, como atleta inscrito pelo Palmeiras, eu acho que o Palmeiras está resguardado, independente de ter sido notificado, não ter sido notificado, enfim. O Palmeiras alega que até agora ele não foi notificado de nada, que ele estava aguardando aí novas notícias e tudo mais, mas até agora não havia sido notificado por absolutamente nada. E certo. Se o jogador consta ali como apto para jogar, se o contrato dele está registrado com o Palmeiras para essa rodada, eu acho que é justo, cara. Se quiser colocar em campo, coloque. Eu não colocaria, porque o Palmeiras não depende dele. O Scarpa hoje é banco, o Willian é titular. Se não jogar o Willian, também tem o Guerra, que pode jogar. Sim. Então, na boa, cara, eu acho que colocar o Scarpa num jogo desse é meio que uma afronta também, pra falar, tô nem aí. Birra, tipo, né? Sabe? Verdade, besteira. Eu acho que não precisa. Acho que não tem a necessidade, ligado? Porque o Palmeiras vai pegar um time que, por mais que tenha feito a terceira melhor campanha do Campeonato Paulista, que foi o Novo Horizontino, mas o time é ruim. O time do interior comparado com o time da capital, não sai na foto. Mas é o melhor do interior, né, mano? O que não quer dizer nada também. Não. O que não quer dizer nada. Mas é isso aí. E o Dudu Jailson foram indiciados aí pelo TJD. O julgamento é na segunda-feira. As declarações no clássico lá contra o Corinthians. E pode ficar fora da semi. O Felipe Melo também. E pode ficar fora da semi, né? Pode ficar fora da semi aí se acontecer, se forem julgados, se forem condenados. O que o departamento jurídico do Palmeiras avaliou então, sobre isso? Isso aí não se pronunciaram ainda. Vamos esperar depois. É. Mas é isso aí. Amanhã, então, às 19 horas. Eu acho que o provável time do Palmeiras deve ser o Jailson, deve ser o Marcos Rocha. Vai jogar o Antônio Carlos, o Thiago Martins e o Vitor Luiz. Aí deve ser o Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima. Que máquina, hein? Aí eu acredito que deve Dudu, Borja e... Scarpa? Cara, eu acho que sim. Caramba! Mas é isso, tá no bid e mete pra cima, meu. É isso aí. Você quer que ele jogue, chefe? Eu quero. Ô, mano... Oi? Antes de seguir aqui, só passar rapidinho como é que ficou a... Hoje de manhã teve a Champions League, né? Sorteio. Sorteio das quartas de final, né? Sim. Vamos ficar... Então ficou o Barça pegando o Roma, né? O primeiro jogo em Barça. Sim. Sevilha. Aí o Barça passa, né? Sevilha e Bayern também. Se o Ganso jogar, aí que vai dar Bayern mesmo. Ele não foi nem inscrito na Champions, velho. Ele foi nem pra essa segunda fase, ele não foi. Não, nem na primeira. Nossa senhora, velho. Ele não foi inscrito na competição. Por isso que os caras ganharam. Por isso que eles estão passando. Aí vem depois Juve e Real Madrid. Esse aí é tenso, hein? Esse é tenso. Final, mas ainda acho que tá Real. Também. E aqui, rapaz, o Real é favorito. A Juve eliminou o Real. Não, é favorito. Foi 2015. Mas dá pra tirar. É favorito. Não dá não. Ainda mais o segundo jogo em Madrid, mano. O Real vai passar. Já era. Pra cima, velho. É o favorito. Aí tem ele, né? Mas algum desses quatro vai dar umas... Tem o Cris, né, velho? Não acho. E o City. Esse é um jogaço. Esse não dá pra cravar. Pra mim é o melhor jogo. Esse aí, Marcão, eu acho particularmente que vai na camisa aí, velho. É clássico. Eu acho que o passa na camisa, velho. Vocês estão malucos, vocês estão vendo o time do Manchester City. Não, o City tá jogando demais. Por isso que eu tô te falando, mano. Quem vai passar, o time é muito cravo mais aqui, forte. Não vai ter surpresa grava nenhuma. Aí, Barcelona passa, também concordo. O Bayern de Munique passa, também. O Real Madrid passa, também. E o City passa. Esse acho. Último jogo, só que eu acho que dá Liverpool. Eu vou torcer pro Liverpool também. Não, eu acho a que força pode do futebol espanhol, né? A gente fala, mas, pô, três times da Espanha. E mais uma notícia. E ô Bento, esses confrontos aqui interessam a torcida do Corinthians. Não. Deixa eu dar um toque pra vocês. Quem tá na mesa sou eu. Não tem momento fanfarrão pro mano hoje. É só isso. Não tem momento fanfarrão. Ele. Deixa eu achar o microfone do Mota. Fala aí, Mota. Deixa eu testar aqui. Fala aí. Tá mudo, Mota. rapaz! Já vai azedou, cortar o Motinha. Já vai cortar o Motinha. Adianta fazer cara de choro. Ele mete uma cara de capivara depressiva e acho que eu vou ficar com dó dele. Mete o gato do Shrek aqui, ó. Mete o gato do Shrek e acho que eu vou ficar com dó. Vou colocar o tema da novela. Tudo que mano, você faz volta pra você. Mano e amigos, eu acho que... Eu acabei de receber informação aqui agora de que parece que saiu a rescisão do Gustavo Scarpa. Ele não vai poder jogar amanhã. Apareceu no vídeo aqui agradecendo... Robinho, então, meu amigo, acabou. Inclusive, ele mandou o print aqui da CBF, tá aqui, ó. Rescisão, publicada agora, 17h49. Então, não, okay. Eu acho que. Então, não acho que entrar. Não vai entrar em campo amanhã. Não, então aí já não tem o que fazer, porque se o negócio já tá descadastrado do BID, aí se o Palmeiras puser o jogador em campo, ele vai tomar a guasca, mas. Não precisa, mas ô Bento, antes da gente continuar aí o programa aí da continuidade, que eu sei que você tem mais uma informação aí, eu só queria falar aqui também do McDonald's, galera, ó, novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's pra arrasar a sua fome, hein? Ó, tinta Suvinil, galera, Suvinil Piso, já ouviu falar? Altíssima resistência comprovada, ó, compra lá e comprove, tá bom? Eu queria convidar meu amigo Sombra aí pra, já que ele não tá falando muito hoje, Sombra, aproveita e fala da Manco aí, cara. Agora vamos falar de obra. Por exemplo, o Mano já fez muita obra na casa dele. Ih, mal que teve de problema, né? Pois é, seja qual for o tamanho do problema, Mano, com a Manco não tem complicação. Só a Manco tem uma linha completa de produtos para deixar sua obra mais rápida e tranquila. É mais simples de instalar e não dá dor de cabeça. Por isso, facilita qualquer obra, seja uma simples reforma ou uma grande construção. Não precisa ter medo de obra, é só escolher a Manco. Presente nas lojas mais próximas de você, a Manco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Usou a Manco? Tá fácil! A Manco! A Manco! Boa, Sombra, inclusive aqui eu só queria também aproveitar, ó, já que a galera quer ligar aqui no Estádio 97, o pessoal fala, mano, pô, quero ligar aí, quero anotar as frases aí pra eu concorrer a prêmios e ganhar prêmios e tudo mais, galera, se liguem, hein, se liguem. Anota, cara, anota. Ó, aproveita, porque ó, daqui a pouco aí o cara fala, não sei qual que é a frase, e aqui não tem boi não, irmão. Ninguém vai ajudar, hein. Não sou coração mole não, irmão. Tô falando a frase e inclusive o cara tem que decorar essa frase aqui pra poder ganhar os prêmios ou concorrer aos mesmos, tá bom? Então o negócio é o seguinte, ó. Quem ligar no Estádio 97 disser o seguinte, todo dia é dia de clássico no McDonald's, o cara ganha, não é que ele concorre não, ele ganha um par de vouchers aí da Mac Oferta do McDonald's, tá certo? Boa. O cara que ligar aqui dizendo o seguinte, baterias zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa pro seu carro, o cara ganha um kit das baterias zero quilômetro também, tá bom? Boa. O cara que ligar dizendo o seguinte, anota aí, vai anotando, ó. Goleada de ofertas é no Buscapé. Compare e economize. O cara ganha também uma caneca personalizada do Buscapé, que é top demais. Eu tenho uma dessa e o cara tem que ligar dizendo essa frase para ganhar a sua também. Diga também, ó, Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Boa. O cara concorre hoje, tá certo? Sexta-feira. É hoje mesmo. Há um kit de ferramentas da Obra Max. É top demais também. Anotou aí? Não vacila, não. Ó, todos, inclusive todos os ouvintes que ligarem hoje participando do Estádio 97, concorrem no final do programa a um boné do Estádio 97 da Vista Aérea. Foi feito manualmente pelo Roberto Toca, tá certo? Tem uma barriga do tamanho do elefante. Ele mesmo. E uma camisa do Estádio 97, viu, Motinha? Da Tente Beat. Boa. O Roberto Toca fica costurando, mano. O Roberto Toca, uma vez, Motinha, não devia falar isso porque é chato. Ah, não, fala. Eu não falo. Mas ele perdeu metade do pênis na overlock. Overlock, não. É igual aquele filme, né, mano? Quem vai ficar com o Mary, né? No começo do filme. Ele tem uma barriga tão grande, cara, que ele não conseguia se aproximar da máquina pra costurar os bonés. Isso é muito triste. Então ele tinha que se aproximar muito, assim. E um dia ele não viu, porque ele também não sentia a parte de baixo do corpo. E aí acabou acontecendo esse acidente. Mas ele também não sente falta, ele tá feliz assim. Tá feliz mano, ele mandou uma mensagem. Ele mandou uma mensagem e falou que a outra metade ele perdeu dentro de você. Ah, não, aí não. Não, não, não, não, não. Aí não, hein. Não perdeu, porque a manjubinha dele era como se fosse um download incompleto. Ah, que isso. É o final de charuto, sabe? O final do charuto. Eu fico pensando então, como é que ele vai no banheiro. Será que ele vai sentado, né, gente? Não, ele tinha uma sonda. Ele tinha uma sonda. Inclusive, ele quando ia pra praia, ele trocava a sonda, colocava uma sonda mais grossa pra dar um pouco de volume. O negócio é o seguinte, galera. Ó, o telefone pra vocês ligarem aqui no Estádio 97 e participarem conosco é o seguinte, ó. Fala aí, mano. Vai lá, ó. Tá anotando aí? Manda. 3284-7097. Repita. 3284-7097. E para que vocês possam interagir conosco aí pelo WhatsApp, ó, 94-353-0150. 94-353-0150, tá bom? Então o negócio é o seguinte, vamos aí, toca a nossa manco aí, vamos atender o primeiro ouvinte. Boa! Olha que o bagulho é louco, vamos começar a trabalhar, né, mano? Vai, boa! Começa a trabalhar, o bagulho é louco. Boa! Alô? Alô? Alô? Aperta aí o Bernardo, o botão aí, mano. Ô, Bernardo, você é um índio, tô vindo tocar um daqui. Velho. Eu também tô, esse é o problema. Bernardo, eu vou falar, velho. Calma aí que chegou o bar. Colocaram uma porta, né, velho? O cara do botão é o bar. Tem que apertar o botão, velho. O bar, posso apertar o botão aí? Quer que eu faça aí, mano? Questionário. Vai manda, lá. Mano, vai chama lá. Chama aí, manda mano. Vem, então, alô? Vai lá, vai lá. Alô, quem tá falando? Alô? Ah, não. Vixe, mano. Calma, não tinha ninguém na linha. Agora a culpa não é da mesa, a culpa é da mesa. Alô? Alô, estádio. Alô, abaixa o volume. Abaixa o volume, amigo. Já desliguei, Motinha. Ah, tira do Viva Voz, né? Tá tudo ok, meu parceiro. Então vamos lá, seu nome. Aqui é o vizinho de você que perdeu a RG uma vez aí. É. Eu vou buscar assim, é o José Pinhão. José Pinhão? Nome inteiro. Alô? Tá difícil, hein? Agora ele perdeu o telefone agora. Agora ele perdeu o telefone. Ô, Zé, você caiu, Zé? Caiu. Alô, já. Próximo. Partiu o próximo. Não é, não é. Porque o próximo. Que tá acontecendo? O Bernardo trabalha não. Com o palhaço de manhã, então ele derrubou. Ah, o nada a ver. Caiu. Alô? Pera aí, cara. Eu de novo partiu o próximo ouvinte. Pera aí. Amanco! Vamos lá. Alô? Alô? Oi. Boa tarde. Boa tarde, beleza? Beleza, mano. Qual é seu nome inteiro? Marcelo Araújo. Do quê? Nunes. Quantos anos você tem, Marcelo? 3.3. Boa! Boa! E aí, RG? O que foi, mano? Marcelo Nunes, 30 anos, né? Marcelo Nunes. Só Marcelo Nunes? Não, é Marcelo Nunes. Araújo Nunes. Ah, é aquele do jardim lá. Qual jardim? Que fica os caramujos lá, sabe? Ah, os caramujos. Os caramujos enroladinhos. Trocadilho! Nota 1! RG! Ah, nossa, sério? Foi um susto. Tá uma merda. Não. Eu acho que ele procurou o 10 e errou aí. RG, juro que eu errei o botão. Eu tô assistindo, você vai dar uma surra nesse moleque. O Bernardo ficou procurando o botão, não sabia. Ele achou o primeiro botão. Vai derrubar o RG. RG. O operador que botaram aqui. RG, calma que eu tô me adaptando. Vai, seja tá, desculpa, vai. Vamos pra outro, foi mal. Trocadilho, nota 1. Ah, não, é de novo. Eu acho que essa era a nota mesmo. Ah, é, não, essa não tem jeito. Marcelo, mora onde? Jardim Corisco. Quê? Corisco? Jardim Corisco. Ah, adora. Ah, o mano torce pro Corisco também. Corisco. Ô, Marcelo, você tá no Viva Voz? Prego, eu perguntei pra ele. Tô no volante. Então, mas tira do Viva Voz. Encosta o carro, mano. Tá muito ruim a ligação no ar. É, puxa o cavalo de pau aí. Não, não puxa o cavalo de pau, não. Encosta o carro, mano. Para na ilha aí, do lado. É. Fala aí, fala aí. Melhorou agora? Ah, não. Não. Mas você trabalha com o quê? Vamos lá, vamos tentando, vai. Eu trabalho com eventos, em produção de eventos. Boa! Vamos atrasar esse evento, encosta o carro. Passa o contato aí. Passa pro Bernardo, mas... ela tá precisando fazer eventos. Eu tô precisando. Mas você é ficha rosa, mano? Porque tem essas paradas. Ah, não, mano. Se liga, truta, que é Corinthians, mano. Ai! Vai, mano, vai! A cara do mano. Então sim, o bagulho é louco. Mas não tem problema também, é uma forma de trabalho, mano. Mas ele nem sabe o que é ficha rosa, mano. É o dinheiro honesto, velho. É, teu irmão tá aqui, não deixa de enganar. As tia o meu irmão é ficha rosa. É, o mano. O aliás, o Marcão, desde que ele fez 18 anos, o Marcão nunca pagou uma conta. Aliás, vou deixar no ar aí, ó. Um beijo pras ficha rosa. Temos um contato de um ficha rosa que veio no Morde a Sopa, programa que tem aqui na rádio das 10 ao meio-dia. Se vocês tiverem interesse, tragam no estádio. Dá assunto, viu, Bernardo? Eu acho que seria interessante. Vou te falar que dá assunto. Ficha rosa, velho. Não, melhor não. Segue o bonde, Marcelo. Mano. Oi. O treinador da seleção paraguaia também disse que não vai liberar o Romero e o Balbuena, cara. O Corinthians ele pode perder esses dois jogadores junto com o Fagner também, que foi convocado pelo Tite. Ridículo. Você acha que eles farão diferença aí nessa, tanto nas quartas de final agora contra o Bragantino, quanto nos jogos da semifinal, que eles também possivelmente serão desfalques? Ah, cara, acho que vai fazer muita falta, viu? Porque o Romero talvez nem tanto, mas o Balbuena ali na zaga tá bem entrosado, né? E não é com relação a esse primeiro jogo, tá? Esse primeiro jogo que acontece no domingo aí no Pacaembu, às 16h, o Corinthians ele vai com força máxima, talvez com exceção do Jadson, que ainda precisa de uma confirmação para ver se ele vai jogar ou não. Eles já não jogariam um segundo jogo aí, o Balbuena, o Romero e o Fagner. Ô, mano, eu tenho uma pergunta para você e pro Marcelo, que tá na linha aí. Você citou aí os três que a gente perdeu, pode ser que perca, né? Os dois paraguaios e o Fagner. Essa semana teve a convocação para a seleção e o Rodriguinho não estava na lista. Você acha que a gente pode perder um jogador que pode afetar o psicológico dele? Que era um cara que estava esperando essa convocação, ele estava na expectativa. Ficou frustrado, ele falou. Então, exatamente. Eu, como corintiano, estou preocupado com isso, por isso que eu passei a bola para vocês dois. Mas responde você primeiro, Marcelão, que eu já vou chegar dando na sola já. Boa. Justo. Assim, velho, com o futebol que o Rodriguinho tá jogando, era pra ele estar lá na seleção e sem titubear, né? O Tite acha que ramelou nisso aí de não ter chamado ele, né? Na boa, mas, assim, Marcelão, vou falar real pra você. Ah, não tem espaço. O Rodriguinho é um excelente jogador, é um excelente jogador dentro do contexto Corinthians. Tá certo? Eu acho que Copa do Mundo, pensar em alguma coisa um pouco maior, o jogador ele pode ter essa ambição, ele pode almejar isso, claro. Não tô aqui pra questionar o sonho. É o foco dele desde o ano passado. Mas espera aí. O cara vai falar: "Ah, eu fiquei decepcionado pela não convocação." Irmão, ele joga num time que é maior que a seleção brasileira. Que é o Corinthians. Não vai ter momento para falar. Mano, mas ele hoje você tem licença pra tirar, mano. O Rodriguinho na seleção, ele concorre com o Renato Augusto e com quem mais lá? Ele poderia jogar entre o Renato Augusto, a função do Paulinho. Ele poderia jogar mais avançado, talvez aí fazendo a função que o Juliano fazia. Ele não foi convocado agora, mas é um jogador de confiança do Tite. O Rodriguinho ele é um cara versátil, ele pode jogar mais recuado fazendo a função de segundo volante, ele pode jogar um pouco mais adiantado fazendo a função aí de terceiro volante ou até mesmo um meia, como ele tem feito no Corinthians. Então, cara, eu acho que ele é um jogador versátil, mas eu não acho legal esse barato. Ah, pô, eu tô decepcionado porque não foi convocado. Já joga num clube que é maior que a seleção, repito. Ai, aonde? E outra, cara, quem paga o salário dele é o Corinthians. É isso, o jogador tem que defender o clube que o remunera. Lógico. O jogador ele tem que defender as ambições, antes de mais nada, antes de pensar em seleção brasileira, do próprio clube. Eu vejo aí, por exemplo, o Jailson, quando questionado a respeito da possibilidade de jogar na seleção brasileira, ele falou: minha seleção é o Palmeiras, se eu for convocado um dia, beleza, se eu não for, tô feliz. Mas isso é pra fazer média, né, porque ele sabe que não vai. A questão não é essa. Ele não tinha essa expectativa, né? Lógico. Mas a questão não é essa, gente. O cara até pode criar uma expectativa: ah, pô, vou pra lá. Cara, pra ir pra Rússia, pra ficar no banco e não entrar em nenhum jogo, coisa que aconteceria se ele fosse convocado também, é melhor não ir. Porque vai pra lá, desfalca o clube, você, numa dessa perde partidas importantes aí da própria Libertadores, por mais que pare a Libertadores nesse período de Copa do Mundo, mas você não vai se apresentar no dia do torneio, você já não, vai antes, você faz uma preparação, numa dessa você tá lá e se machuca. Mano, eu não fico com esse bagulho não, quem tem que lamentar é o cara, mas eu não concordo não. Eu acho que o jogador tem que zelar pelo clube que ele defende, mano. Te fiz mudar também o seu ponto de vista, Marcelo, ou não? Não, faz sentido também. A questão é que agora ele também tem que se cuidar pra jogar o Mundial agora, né? Tá, opa, ruim, ligação dele, tá ruim, mas agora é oficial. O Mano é um formador de opinião. Ele conseguiu converter a opinião do Marcelo. Parabéns. E outra, Bernardo. Agora é oficial. E outra. Antes o Rodriguinho frustrado do que 200 milhões frustrado. Porque ninguém gostaria que o Rodriguinho fosse só ele. Para, vai. Não fala assim. O Rodriguinho merece a oportunidade da seleção pelo que ele vem jogando do ano passado pra cá. Merece com certeza. Mas você tiraria o Paulinho ou o Renato Augusto da seleção pra levar o Rodriguinho? Não, eu digo com opção de banco. Ele não entraria no lugar dele. Ele poderia jogar na função deles. Mas o Rodriguinho poderia ir, por exemplo, entre Juliano e Rodriguinho. O Rodriguinho é 1 milhão de vezes mais jogador que o Juliano. Eu acho uma briga justa, Juliano e Rodriguinho, exatamente. Ele não briga por titularidade, mas por posição dentro do grupo, sim. Pelo que ele vem jogando. Mas o Juliano também não vai. O Renato pode se machucar na Copa, sei lá. O Marcelão machucando uns três pra convocar o Rodriguinho. O Mano mudou mesmo a posição dele, né? É. Tá vendo, mano? Mas, ô Marcelo, tem uma agora, outra notícia aí que é importante também, cara. É, com relação aí também ao lateral esquerdo. Aí o Felipe Luiz se machucou, ele fraturou a tíbia. E já perdeu a Copa, né? Também, né, velho? O Alexandre foi convocado aí no lugar do Felipe Luiz. Inclusive, eu acho o Alexandre muito mais jogador que o Felipe Luiz. Eu também. A gente não deseja o mal do Felipe Luiz, né? Claro. Mas disse que ele vai voltar. No final foi melhor para a seleção. O Felipe Luiz é o lateral esquerdo mais defensivo. Ele tá ali mais para fazer aquela função de marcação. É. O Alexandre é um jogador que lembra mais a característica do Marcelo. Ele ataca melhor, enfim. Mais rápido, vai. Mas você acha que o Tite pode chamar na última hora ele de volta, mano? Porque ele pode se recuperar a tempo da Copa. Eu acho que não, mano. Tô falando que a operação que não, dele porque... Que é sequência, e outra, é o Felipe Luiz, né, irmão? Não é o Neymar. Ele é um cara que não tem um lugar cativo dentro do grupo. É, o Tite já devia ter essa dúvida, aí o cara se machucou. Ele provável não uma das mais dúvidas na cabeça do Tite, concordo com o chefe. E ainda bem que ele já ficou assim mesmo, aí já tinha o negócio aí com o Alexandre, porque na dúvida eu tenho certeza que ia chamar o Sid Clay também. Ou o Zeca, eu né? Acho... Cadê o podia ser qualquer um dos dois laterais esquerdos, ou o Sid Clay ou o Zeca. Eu acho que se não levasse o Felipe Luiz, podia levar o Tato lá do Falamansa, lá que é a mesma cara. É, igualzinho, ia ficar no banco mesmo. Marcelão, temos aí as quartas de final aí do Campeonato Paulista, cara. É, o Coringão ele vai pegar o Bragantino 4 horas aí no Domingão. É um adversário que praticamente inverteu o mando, quis jogar na cidade de São Paulo. No Pacaembu. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Mas temos aí outros confrontos também. Temos aí o São Caetano contra o São Paulo, o Novo Horizontino contra o Palmeiras e o Botafogo contra o Santos, Botafogo de Ribeirão. Você acha que algum grande fica no meio de caminho aí? Você acha que algum grande não consegue avançar para a semifinal? Ah, o São Paulo não passa, não. Eita, tá com medo. Isso aí é medo, né, filhão? E no caso, o Mano perdeu de time grande mesmo, né? Isso aí é medo, né? A bicharada não passa, não. Bicharada? Mostrar pra sua irmãzinha a bicharada. Que é idiota. Ué, mas sempre falam assim, ninguém expulsa. Ninguém fala assim. Só o idiota. Você acha que ele merece cartão? Merece. Aí, mota pão com mortadela. Ah, não, hein? Toma um cartão amarelo. É isso que dá da poder. Reconhece a pessoa quando você dá poder pra ela. É isso. Quer mandar abraço pra quem, Marcelo? Você quer mandar abraço pra quem, o trouxa? Pro meu irmão. Trouxa não, respeito. Você vai tomar vermelho, você toma amarelo agora. Deixa o cara falar. Fala, Marcelo. Quero mandar um abraço pro meu irmão, Cebolso, taxista aí lá do Genópolis lá. Legal, tá bom, Liga. E toda a rapaziada do Jardim Curisco aí, a galera que trabalha com o Jardim Curisco. Jardim Curisco. Boa. Falou então, Marcelo. Valeu, rapaziada. Valeu, Marcelão. Valeu, abraço. Valeu, Marcelo. Valeu, abraço. Abraço. Tamo junto. Valeu, irmão. Obrigado. Ó, desligou na cara do Bernardo. Desligou na cara do Bernardo, bem feito, Bernardo. É que o Bernardo ainda não pegou. Eu tô pegando o ritmo da mesa ainda. De baixar ali. Exato. Por exemplo, o botão do Momento Fanfarrão, eu não achei, acho que não vou achar até o fim do programa. Mas faz você a vinheta, pô. Ao vivo. Não, eu não lembro. Você não lembra o texto da vinheta, você acredita, Marco? Sou um cara de pouca memória. Fizeram coralzinho. Coisa horrível. Pra mim hoje é não, sem presença de palco. Ó, tá vindo o Bá pra dar um suporte. Vai te ajudar aí, outro. Não, Bá, eu sei onde tá, só não vai rolar mesmo. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês aí. Fala aí, mano. Já, antes da gente atender os ouvintes aí, ó. Inclusive, ouvintes, ó, 3284-7097. Esse é o telefone pra que vocês possam entrar no ar. E o telefone para que vocês possam mandar mensagens aí pelo WhatsApp, para vocês entrarem no ar também sacaneando quem vocês quiserem. Cornetadas. As cornetadas do estádio. Aí vocês podem mandar aqui, ó, no 94-353-0150. Boa. 94-353-0150. O nosso DDD é 11. Porque tem pessoas que falam, pô, mas eu tô ouvindo vocês aí não sei de onde, de Manaus. Rondônia. De Floripa, de Rondônia, de Aracaju, enfim. Nosso DDD é 11-94-353-0150. Você pode mandar aí pra mandar uma cornetada ou ligar aqui no ar. É 3284-7097. Inclusive, Marcão, deixa eu só pedir pro Bento. Eu tinha interrompido ele nas manchetes ali, porque ele tinha uma outra informação. Eu acabei não lembrando. Ah, não, mas tá de boa. Não, a informação é nóis, manda aí. A informação aí. É que o... Tá vendo aqui, tá no brother aqui do Jorge Nicola mandou aqui. É, a Nicola mandou pra nós. Sim. Aí, hein? O Flamengo Flamengo agora negocia diretamente com o Santos. Entrou na parada pelo Zeca, né? É, com falando Santos? Com o Santos. Ah, então tá bom. Fazer do jeito certo. Por favor, sem furar o olho, seu bem. É o que a gente quer. A gente quer passar sem raspar a canela. Só não pode publicar antes. Exato. Você acha que o Flamengo tá apostando alguma coisa que o Zeca tá na Dutra, alguma coisa? Não, né? Não. É, falou, a gente tá no meio do caminho. Acho que eles ficaram espertos. Vocês são muito fresquinhos, cara. Vocês são muito fresquinhos. Vocês são muito cheios de não me toque. Eu falo isso mesmo. Isso é engraçado. Você acabou de falar que o clube não pode colocar uma... Você deu pedrada nos caras, velho. Ô, mano, e você que acompanha mais o Flamengo... Foi a primeira, né, meu? Você que acompanha mais o Flamengo, mano. O Trauco lá, o Zeca chegando lá, chega pra ser titular ou o Trauco ainda é titular? Olha, o Trauco começou muito bem no Flamengo, inclusive enganou todo mundo. O Trauco cruzava mais que cachorro novo. É mesmo. Agora também, a torcida do Flamengo não pode ver o cara pintado de ouro. Tanto é que os caras estão pedindo aí para que o René sempre jogue na lateral esquerda ali, porque ele é pelo menos mais defensivo, porque o Trauco não tá ajudando no ataque e tampouco na defesa. E outra, então o lateral esquerdo do Flamengo hoje, quem tá jogando mesmo aqui é o René. E outra, né, mano? Depois que vence o Trauco, não dá ficar... Né? É verdade. Pegar é no Trauco. Só pra refrescar, né? Trocadilho! Jota 4.2! Ó, tá subindo, hein, velho? Tá subindo, hein? Pra quem não tava acompanhando, o cara achou uma maneira, né? Não, ô, RG, eu sou a favor, como hoje é sexta-feira e os donos da rádio, os diretores, não tem ninguém aqui, acabou o programa, vão cagar a pau o Bernardo Veloso hoje. Eu acho que nós temos que se juntar e dar um laço nele hoje, é isso que eu acho que tem que fazer. Você sabe que essa frase que você disse, Vieira, é muito perigosa, né? Vamos... É que lá no sul é normal, mas prossiga. Só pra quem não tava ouvindo, saiu faz pouco tempo, no começo do programa, nas manchetes, eu disse que com respaldo financeiro, né, o jurídico, o Roger iria escalar. E aí, como o Mano falou, que até o expediente na CBF até às 7, então apareceu no BID a rescisão, então ele não pode entrar em campo mais. Não tá mais inscrito pro Palmeiras. Isso, exatamente. Volta a inscrição pro Fluminense. Então ele pode jogar pelo Flu esse final de semana. Pode, Zé. Ia ser legal, né? Aliás, ontem ele curtiu a foto do 1-0 pro Avaí. O primeiro que apareceu o Gustavo Scarpa. Sensacional, né? Inclusive, aquele ouvinte lá aquele ouvinte que me cornetou falando a respeito do Campeonato Carioca aí. Perderam, né, mano? E que a torcida Fluminense estava satisfeita com o que estava acontecendo no Campeonato Carioca. Manda ele mandar uma mensagem agora. Ah, vai. Aqui dos torcedores do Fluminense, mano, como eles estão satisfeitos aí com o Fluminense. Não pisa, mano. Ridículo, foi tosco. Ô, seu Bento. Mas, ô, Motinha. Só pra perguntar pro seu Bento aqui, o pessoal tá perguntando: cadê o pai de santo? Pai de Santo volta agora. É, podia voltar, né, velho, pra fazer uma previsão vamos aí. Vamos falar com ele aí, ele é meio chato, vamos ver se ele vem. Ele é meio chama chato. O cara aí, pega o cachimbo, pega o charuto, o litrão de ping, e traz o cara aí, Bento, daqui a pouco aí a gente tem que passar a previsão aí pra ver que o velho, o nosso Pai de Santo aí vai falar a respeito, hein. Ah, e falando em velho. E Copa do Brasil, mano, o Bragantino que vocês vão pegar, onde tomou 3 do Vitória também. Caramba. Ah, tava na cara, né? Né? Tava na cara. Ah, mas aqui em Bragança ganhou de 1-0, né? Ah, mas o time do Bragantino é um horror. Tomou lá de 3, muito fraco. Não, mas é muito fraco. É. Tinta Suvinil, galera. Suvinil piso. Altíssima resistência comprovada. Bateria 0 km. A rede de lojas onde você encontra a bateria certa pro seu carro. Vou aproveitar também, já que o Domênico é um vagabundo. Agora já tá no navio também salgando o traseiro na água salgada ali, ó. Ô, Domênico Gato, fala aí do Buscapé, cara. Ah, meus amigos, vamos falar de Buscapé, é verdade. Olha, dia 14 foi o dia do consumidor, mas olha só, o Buscapé estendeu e vai até hoje. Então acesse agora buscapé.com.br e aproveite descontos imperdíveis na maior mega liquidação do semestre. São milhares de ofertas para você comparar e descobrir os melhores descontos. Olha, tem eletrônicos, eletrodomésticos, notebooks e muito mais. Aproveita, cara, corre aí, hein? O dia do consumidor prorrogado e vai até hoje, hein? Ainda dá tempo de aproveitar. Vai lá, acessa buscapé.com.br e dá um busca, meu amigo, compare e economiza. Faz assim, acessa buscapé.com.br e dá um buscapé. Ó, eu queria fazer uma pergunta pra vocês aí, cara. Inclusive, já que a gente tava falando de seleção brasileira, vocês acham que tem algum jogador da seleção brasileira que tá sendo injustiçado e não tá sendo chamado pelo Tite, que poderia estar constando nessa convocação, pelo menos agora, Vanderlei, pra ser analisado? Ah, o Luan, fora o Rodriguinho, né, Luan sério, do Grêmio, cara. Vanderlei, eu tô falando o sério. Luan, eu concordo. Luan, não. Cássio. O Vanderlei, ele não sai do Brasil nem pra jogar Libertadores. Eu acho que o Cássio, mano, merece o recalquinho. Eu não sei se o Vanderlei tem passaporte, gente. Lógico que tem. Eu acho que o Cássio hoje também acho que não vai. E tem passaporte holandês, né? Por quê? Tá ruim, você acha, mano? Ah, o Cássio Motinha, ele falou em alguns jogos aí do Campeonato Paulista, cara. Não, não acho que tá horroroso, mas ele falou em alguns jogos. Mas é o jogador experiente. Neto, que foi convocado aí, hoje tá no momento melhor que o Cássio. Eu... Mas também é o terceiro goleiro que também vai pra... Não, vai pra não jogar. Pra mas comer estrogonofe, né, RG? Eu não entendi. É. Vai que quebra. Eu não entendi uma convocação que foi feita. Você não vai falar do Rodrigo Caio, não, né? Claro. Ah, você é antes. É que é o jogador de confiança do Tite, né? Para. O Tite aqui o Jeromel. É o que vai trocar flâmula lá. Peraí, jogador de confiança do Tite titular. Tá de brincadeira, né? Brincadeira, chama Rodrigo Caio. Ah, mas aquele é bom de jogador grupo, de confiança bom do Tite. É que ele faz a ata da reunião, né? Eu só entendo essa convocação e sou eu que tô falando isso como a última oportunidade para ele ser vendido. Aí sim, RG. Aí eu vou dar aquela valorizada. Tyson, eu entendo. Como coincidência ou não, né, o Talisca não vinha, nunca sido convocado pelo Tite. Foi convocado. Onde ele vai parar agora? Manchester United, 70 milhões. Ah, é a vitrine, né, o seu Bento. Mas com relação... Não é vitrine não, Marcão. É outra coisa. Ô, mano, você acha que de repente, no lugar do William José, o Jô poderia ter uma oportunidade pelo Campeonato Brasileiro que fez ano passado ou não? Ah, a partir do momento que o maluco sai do futebol brasileiro pra jogar no futebol japonês por causa de grana, é porque o cara tá abdicando da parte técnica da coisa. É igual o Hernanes. O Hernanes, se ele permanece no futebol brasileiro, a pressão pra que ele fosse convocado ia ser muito maior. Ah, mas o Paulinho mesmo na China lá tava sendo convocado, mas é Gil. Vocês não podem comparar Paulinho, Gil e o Renato Augusto quando eles estavam na China, porque eles tinham passado na mão do Tite muito recentemente. Eram jogadores que o Tite gostava, eram jogadores aí que o Tite tinha confiança. É diferente de outras situações. O futebol chinês não convoca ninguém. Esses jogadores foram convocados aí é porque o Tite gosta dos caras e confia neles. Agora, o Hernanes, por exemplo, é um cara que não tinha passado na seleção brasileira. Jogou muito o Campeonato Brasileiro do ano passado. Tinha que ter insistido e permanecido aqui para poder forçar a barra para ser convocado. Outros exemplos aí de jogadores que vocês citaram. Ah, quem que vocês falaram agora aí? Talisca. Não, Tyson. Agora um outro jogador eu aí. Eu falei tá Tyson. Ah, o Luan. Não, o Luan não, tá no Grêmio. Luan tá no Grêmio. Não, Júlio. Um outro jogador aí, enfim. Ah, o Gil. Mas, o Gil, cara, não, mas o Gil, ele, das vezes que foi convocado também, parece que não agradou. Então ele perdeu espaço porque tinham outros jogadores aí que estavam jogando mais que ele. Mas, por exemplo, o Paulinho foi convocado mesmo jogando na China e agradou. Renato Augusto foi convocado jogando na China, jogou muito, tanto na Olimpíada quanto nas convocações que o Tite fez. Então agora, não, vocês tinham falado do Jô. O Jô, cara, ele tá no Japão. Um cara que abdica aí da carreira. E ele tinha chance de ir. Porque, na boa, convocar Diego Souza pra fazer uma função que nem a dele e ele faz mal, é um retrocesso. O Jô, ele tem muito mais pinta de centroavante do que o Diego Souza. Mas o cara vai se esconder no Japão, é um direito que ele tem. Foi lá pra ganhar muito dinheiro. Eu não tô aqui pra condenar ninguém. Mas é um cara que deixou de lado aí a parte profissional pra cuidar da parte financeira. É um direito que lhe cabe, mas abdicou na convocação. Igual o Hernanes. O Hernanes, tudo bem, o time exigiu o retorno dele. Falou, queremos você aqui. Mas nada que um acordinho bem feito ali, uma extensão de contrato com o chinês, fala, me deixa mais 6 meses aqui que eu preciso ir pra Copa, cara. Eu preciso ir pra Copa. Eu tenho, você acha que ele teria alguma chance mesmo, mano? Se ele estivesse no São Paulo, por exemplo? Motinha, pelo que ele tava jogando no Campeonato Brasileiro ano passado, e até teve um evento aí depois do término do Campeonato Brasileiro, foi um evento do Sheik lá em Mangaratiba e tudo mais, o Tite, quando questionado a respeito dessa situação, ele falou do Hernanes. Ele falou, o Hernanes é um cara que agora ele tá sendo avaliado sim, é um cara que tá no meu radar. Ou seja, se ele estivesse jogando muito no Campeonato Paulista, a própria mídia de São Paulo ia fazer uma pressão imensa pro cara aí. Aí não ia ter Talisca, não ia ter ninguém. Ô, mano, então, por agora, que a partir não do vale que o cara a história? Vai se esconder lá, é treta, né, mano? É, por que não vale então essa história, já que ele tá na China, não trazer ele pra testar, pelo menos, nesses amistosos? Quem? O Hernanes. Então, cara, porque foi pra lá, é mais fácil pra não convocar, Motinha. Porque aí todo mundo esquece. É mais difícil pro treinador da seleção brasileira quando tem uma pressão imensa da mídia pra levar um cara e ele não leva, porque todo mundo começa a martelar. Agora, quem fala de Hernanes? Quem lembrou do Hernanes nessa convocação? Todo mundo fala, pô, o Luan foi injustiçado. Pô, poderiam ter levado talvez aí o próprio Jemerson no lugar do Rodrigo Caio. Mas do Hernanes ninguém fala. O Jonas tá também, né? Ninguém mais fala. Ô, mano, então, com relação... Também não levaria, não. Com relação a isso que você tá falando aí, dos jogadores se esconder lá no leste europeu ou na Ásia, o que quer que seja, que não são polos tão conhecidos assim de futebol, você viu uma declaração que possivelmente o Oscar teria dito aí, só que ele desmentiu aqui através do Instagram oficial dele? Ele tinha falado? Você chegou a ver alguma coisa ou não? Não, diga aí. A declaração que falaram que ele tinha dito é a seguinte: eu não me importo se vou pra Copa do Mundo ou não. Me criticam por eu ter ido jogar na China, mas pessoalmente me preocupo com minha família, com meu futuro. e não quero envelhecer na pobreza e viver de memórias de que eu joguei uma Copa. Dando a entender que tava pouco se lixando em ir pra Copa do Mundo ou não. É como se ele fosse também envelhecer na pobreza, né? Pelo que ele já vinha ganhando. É, mas aí ele desmentiu aqui no Instagram dele. Ele falou, ó, alguns desocupados estão tentando denegrir minha imagem com a seleção brasileira, dizendo que não me importo em não ser convocado. Todos sabem o quanto quero voltar a vestir essa camisa. Venho através deste post desmentir toda essa situação. E todos os brasileiros me conhecem e sabem que jamais falaria que não quero jogar uma Copa do Mundo. Eu acredito no Oscar, viu, mano? É que é um não, cara que nem preza por dinheiro mesmo. Coisa, mas independente de qualquer coisa, foi maldoso, se ele quisesse ter esse discurso, ele poderia também, é o direito que lhe cabe. Mas pega assim mal, né, mano? Outros jogadores, não, até pega. Pega mal. Ele fecha uma porta. Mas, assim como outros jogadores já optaram por estar indo jogar num mercado que paga bem e que não é visto, é um mercado fraco tecnicamente, que ele sabe que a chance dele ser convocado é zero, é complicado. Eu, sinceramente, na situação deles, eu não iria, cara, mas... Quem sou eu para julgar? Eu só queria dar um recado aqui também, gente. Ó, vamos. Inclusive para a torcida do Corinthians. Antes da gente entender o próximo ouvinte, vai tocar o nosso Amanco aí também, tá certo? Vai tocar já. Então, ó, 3284-7097. Vai preparando aí a sua ligação. Já vai aproveitando aí, já vai engatilhando aí para entrar no ar, tá bom? Tá. Mas antes disso, eu queria dar um recado para a torcida do Corinthians, hein? Eu tô aqui para convidar vocês aí, todo mundo da Fiel aí, a nação corintiana, para um evento imperdível, hein? Vai rolar um jogo do time mais vencedor da história do Corinthians, o time de futsal de jogadores com síndrome de Down, hein? Oh, show de bola. O time que em 10 anos... Nunca perdeu em 10 anos, ô Benedetti. Muito louco. E virou motivo de orgulho pra Fiel, cara. Ó, repito, os caras nunca perderam nenhum jogo. Ó, que time... Nem o time profissional do Corinthians, que é uma máquina, conseguiu ficar tanto tempo assim invicto, cara. Então aproveitem, galera. Calma, ó, que a entrada é franca, tá certo? Tragam aí a família... Traga uns amigos, traga aí o papai, a mamãe, o vovô, a titia, o amigo, enfim. Levem todo mundo aí pro Parque São Jorge, tá certo? Pra prestigiar essa rapaziada aí, porque a molecada merece, tá bom? Repito, show de bola, meu. É, o time de futsal do Corinthians aí, o pessoal que tem síndrome de Down, o pessoal em 10 anos nunca perdeu um jogo, cara. É animal. Então, ó, vai rolar nesse sábado aí, a partir das 15 horas, a final da Copa de Futsal com o pessoal com síndrome de Down, tá bom? É a final da Copa Down de Futsal. Sabadão agora, dia 17/3, a partir das 15 horas no Parque São Jorge. Não deixem de comparecer, porque essa molecada merece o incentivo e o apoio de todo mundo, tá legal? Vai ser uma causa muito legal. Com certeza. Então, se puder comparecer aí, ó, Parque São Jorge, 3 da tarde, colem lá, tá bom? Vamos pro ouvinte? Vamos lá! Vamos! Toca aí então, mano, toca nosso Amanco aí, ó. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Não, que... Amanco! Boa! Boa! Vai lá, Motinha! Vamos lá, alô! Alô? Olha o bar, esqueceu de apertar o botão. Tá no ar, tá no ar. Alô? Não, tá aqui, ó. Alô? É você mesmo, alô? Alô? Trocando. Trocou, filhão. Pronto. Alô? Alô? Olá, tudo bem? Olá. Beleza. Qual é o seu nome? Ricardo. Ricardo do quê? Ricardo de Almeida Huerta. Huerta. Oh. Ah, Huerta. Ricardo. Ah, velho. Joga lá, você joga basquete. Quantos anos você tem, Huerta? 38. RG. Sim. Ricardo Huerta. É, mas é, você nunca pode esquecer, viu, mano? O quê? Quando você tá dirigindo, se você vai entrar à esquerda, você dá suerta pra esquerda. Ah! Ah! Eu tô me esforçando, RG. Não. Trocadilho! Nota 4.2! Para, RG, você tá mais atrapalhado que daltônico no cubo mágico. Que isso, RG? Ô, RG, eu achei que você ia partir pra aquela. Ô, Vieira, eu vou te mostrar o que a Maria ganhou atrás da huerta. Ah! Vai ficar trocadilho! Nota 9. Olha aí, RG! O tocador tá querendo te derrubar, RG. Já senti. Eu vou entrar nesse vai, papo vai. Aí também. Ô, RG, você que fez até o 8º ano de medicina, porque você repetiu inúmeras vezes. O Huerta não é uma veia que vai pro coração? Ai, meu Deus do céu! É artéria e é aorta, não é veia. Aí o outro time. RG, eu acho que é com você essa história. Eu tô achando, mano. Tô achando. Tenho certeza, mas eu tô achando que. Tá pegando no seu pé esse tocador. Faz um teste, RG. Faz um outro trocadilho e a gente vamos vai ver a nota que vai vir. Não. Se for baixa, agora no próximo. Já esgotamos. Eu vou precisar de desconto pra sair da rádio. Já esgotamos. Ô, Huerta. Eu? Mora onde, Huerta? Santo André. Santo André é nóis. Mora quebrada, hein, mano? É, lá do seu Bento. Seu Bento mora aí. Onde você mora aí? Santo André. Aqui é perto do Camilópolis. Ali, ó. Qual a rua aí? Aí, ó, pegou ali, a industrial. Aqui era o Utinga. Do lado da estação, não, aí. Utinga. Do lado das petrolíferas. Minha família mora ali nos Estados Unidos, no Parque das Nações. Pertinho aqui, velho. Rua Japão, ali, Rua Japão. Exato. Conhece mesmo, hein? Ali é nóis. Industrial lá, industrial que vai é lá o Mota, direto. É. Não, Mota não, porque eu não gosto de... Não, ele trabalha lá. Você não gosta de... Não. Pacoteira? Não gosto. Ah, assim não. Pablo Vittar ali. Meio eu não gosto. Temos ali, meu, ali é perigoso, né, velho? Você vem... Por quê? É, porque você tá de madrugada. Normalmente o pessoal tem pistola, né? Já tomou um negocinho. É perigoso. Você tá de madrugada ali andando. Eu tô ficando com medo. Sábado eu vou lá. Então, cuidado. Sábado o Hilários é do lado ali, né? Exato. Cuidado pra você. Com medo. Tá um pouco mais feliz do que o normal, né? É. Aí dá aquela... Né, Ronaldo? É, dá aquela parada pra né, abastecer. Tá confundido. Tá. Aliás, ô Bernardo, já que você falou que você vai, faz a propaganda direito aí. Fala do seu show aí. Fala aí. Pô, posso fazer mesmo? Pode, opa, manda, aproveita. Eu tô com medo de sofrer retaliações aqui. Você vai dar a nota do show depois, depois, né, RG? Claro. Aliás, RG, um cara que eu amo muito, inclusive, deixa bem claro. Eu acho que talvez o único integrante nessa mesa que já assistiu... O Bá também já assistiu o show. Eu também. O Marcão também assistiu, verdade. Ô, Marcão, eu vou estar terça-feira. Hoje tem show, mas já tá lotado, graças ao programa Morde e Assopra. Mas terça-feira tem meu show de comédia stand-up, eu com mais dois comediantes, que é Humberto Rosso e Daniel Varela, no Papila. O Papila, ele fica na... Papila Gustativa? É, Papila Gustativa. Olha só, o chefe tá ligado no esquema. Fica na Vila Madalena, na rua Fradique Coutinho, número 1332. Certo. Eu vou fazer o seguinte, eu sou um cara legal, sabe disso, né? Certo. Eu vou dar VIP pro ouvinte do Estádio 97. Boa! Pra terça-feira, mas ó, só manda se for mesmo, se quer ir mesmo. Sim. Eu vou dar 5 pares de 20, os 5 primeiros ouvintes que mandaram vai ganhar VIPs, né? 5 primeiros, que quando o nosso WhatsApp vai na faixa. Boa! Anota o número aí. Manda. É 9639-7735. Vou repetir com calma. 99639-7735. E como eu sou um cara muito legal, vou dar também mais 5 pares pelo meu Instagram. Me segue lá no Bernardo Veloso 97. Me manda um direct lá falando, eu quero. Vou pegar os 5 primeiros que chegar lá também no meu Instagram e mandar eu quero e vou levar na faixa pro show de terça-feira. E sábado eu tô lá no Hilários Comedy Club, que é a casa lá de Santo André. Do meu amigo, do meu primo, Léo Veloso, corintiano doente. Okay. Aí, Ricardo, aproveita aquele que cara tá que eu tenho medo, vai? O Humberto vai estar na terça-feira. Aí, Ricardo, meu, você olha pra esse Humberto, cara, ele é muito bom, mas ele tem uma cara de louco. O ingresso já. Aí, exatamente, Ricardo, aproveita. Como é que é seu nome? Ricardo de Almeida Huerta. Pronto. Aí, tá anotado aqui, Ricardo de Almeida. Já ganhou, Ricardo. Vai lá na terça-feira, seu nome tá na lista. RG, Ricardo de Almeida Huerta. Você é acompanhante. 33 anos. Ah, nem vou fazer troca. Faz, RG, pode fazer, RG. Vai, RG, vai. RG, RG. Não. RG. RG. Pode fazer, RG. Eu acho que tem que fazer, né, RG? Fala, vou dizer o negócio. Atendendo a pedidos. Ah, o último, hein? É o último. Tá. Eu sempre digo, você tá dirigindo, você vai entrar à direita, você dá a seta pra o Huerta. Bota! RG! Tem medo, né, Bernardo? Ô, Ricardo! Ah, deixa eu falar sério, eu brinco com o RG, tanto nos links de rua como aqui na mesa, mas o RG é um cara que desde que eu entrei na rádio, me dá uma puta de uma moral e uma força. Brinco, mas ó, gosto de verdade, de coração, você sabe disso. Vou dar pra ele. A gente não perde a piada, né? Úmida, ô, vamos lá, Ricardo, você trabalha com o quê? Tô apagando aqui, viu? Eu trabalho com máquina industrial. Boa. Tem os 10 na mão ou não? Não, mano! Às vezes perde, né, velho? Se tiver um, pode virar presidente. Mas é que agora, mano, a máquina só liga quando você tá com os dois na parte de segurança. Não sabe de nada esse maluco aí. Eu duvido que sua empresa é tão broca assim pra pegar essas máquinas novinhas aí. Ele tinha cabelo nessa época. Duvido que sua empresa aí não tem aquelas máquinas antigonas mesmo aí pra baratear o custo. Multinacional, parceiro. É multinacional, mano. O cara é o seu. Mas você fabrica o quê? Vamos ver. Oi? A sua empresa é fábrica de carro. Montadora, então. E você tem aquela plaquinha na entrada assim, ó, estamos há 125 dias sem SD. Da CIPA, né? Da CIPA. Tem, mas... Então quantos dias tá aí? 98. Tá bom. Faz 100 dias que morreu o amigo dele. Há 98 dias atrás, o cara machucou o quê? Tá tirando o dedo. Foi a unha. O dedo. Machucou o dedo, companheiro. Daqui uns 15 anos tá na presidência. Ai, ai, ai. E o time que você torce tá botando plaquinha, ele chega já já? Ah, daqui é Corinthians, velho. Então, ele chega já já. Tá fazendo. Ah, então, peraí rapidinho. Coringão. Vocês viram ontem o Dodô, o lateral esquerdo, que postou no Twitter que o Santos foi embora porque ele foi fazer o antidoping? Esqueceram. E aí falaram que. Aí rolou a brincadeirinha. Pô, mas demorou. E aí o Santos respondeu: não, calma que a gente tá mandando estagiário te buscar. Aí postaram a imagem do Zeca descendo com o Dodô do lado. Olha lá a imagem, olha lá a imagem. Olha lá, Regina. Ai, mano, só você mesmo pra fazer isso aí com nós. O Zeca com o cinto e o Dodô do lado. Sem. Sem colado no vidro ali, ó. Oh. Ricardo, mas eu? Viu, mano? Só, só, é muito bom. Viu, cara. Mano? Só nessa onda aí do doping, diz que teve uma vez que o Arouca, velho, ele conseguiu sair de madrugada só, cara. Eu não conseguia fazer. O cara tem dificuldade de fazer a porra do xixi, mano. É porque até desenrolar, isso daí, né? Isso daí é físico, não. Isso daí é físico, tem que desenrolar o Arouca. Lá, um litro de líquido pra dentro ali, na hora que termina o jogo, mais cedo ou mais tarde ele vai fazer o xixi dele, mano. Agora falar, não consegue fazer, não consegue escambar, mano. Tá louco? Eu bebo água que nem um camelo, cara. E... Lógico, porque seu fígado tá super sobrecarregado. Mas olha a diferença, não, mas olha a... que você bebe. Não é isso. Não, mas RG, indireto, hein, o chefe? A água é importante pra que você possa hidratar seu corpo. Ah, até, sim. Inclusive, o cara lá, o jogador de futebol, deu 30 do segundo tempo, passa ali do lado do banco, pega lá uma garrafinha daquela lá e vira inteira no gargalo. Mas ele, irmão, não sabe que vai ser ele, mano. Mas mesmo assim, se não for, RG, depois local propício. É louco, mano. No chuveiro. Mas na situação do cara lá, depois de ter que ficar esperando aí filtrar tudo pra poder descer pra bexiga, não dá, né? É adrenalina. Ô, mano, manda um beijo pra Marcela Gouveia, que a corintiana tá te ouvindo aí. Um beijo pra Marcela Gouveia, corintiana roxa. Oh, obrigado pela audiência. Ai, a Thaís também tá ouvindo, viu, safado? Marcão, hein? Marcão tá ganhando passeio com um abraço agora, hein? Ah, é corintiano. Mas, ô, Ricardão, vamos lá, mano. Coringão, você ficou decepcionado aí com essa recusa agora da diretoria do Corinthians em continuar a negociação com o Zeca? Ou você acha que o Corinthians ele deveria continuar batendo nessa tecla e bancar, inclusive juridicamente, a presença do Zeca na lateral esquerda do Coringão? Ah, eu acho que não, velho. É muito grande o risco, né, meu? Sim. Deixa o Sid Clay. Não vale a pena, então? Deixa o Sid Clay. Vale a pena correr o risco pelo Zeca? Vale nada, deixa o Sid Clay lá mesmo. O Sid Clay aí, o moleque tá mostrando a personalidade, não tá não, irmão? Tá gostando do futebol do Sid Clay? Representa, pô, joga bem, velho. E com relação a esses outros que vieram aí, por exemplo, o Matheus Vital, de vez em quando ele entra aí também. É um moleque que tem me agradado, cara. O que você tem achado da presença do Matheus Vital? Mas ele é bom, ele, o René Júnior, tem uns caras bons lá agora, velho. Ele, o René Júnior, o direito lá que jogou no domingo passado, o direito da base. Mantua. Mantua joga muito, velho. Tá vendo o jogo, vai jogar muito, velho. É o Kimmich corintiano, né, cara? Não, Deus do céu. Perguntar pra você, ele, mano. Joga no meio e joga na lateral. Quem vai ser o vice-paulista? Ah, pronto. O vice-paulista, acho que possivelmente o Palmeiras, cara. Meu Deus do céu. O vice-paulista, possivelmente o Palmeiras. Porque Corinthians e Palmeiras, eles só podem se cruzar agora na final, né? Pelo confronto aí, nenhum time pode alcançar em termos de pontuação aí na semi, Corinthians e Palmeiras. Então aí, se acontecer de Corinthians avançar agora nas quartas e o Palmeiras também, e na semi, eles não vão se cruzar e passarem também pelos seus adversários aí na semifinal, eu acho que haverá sim a possibilidade aí do Palmeiras ser vice do Coringão aí na final do Campeonato Paulista. Inclusive, eu acho que pode repetir a campanha do que aconteceu ano passado, cara. Ano passado o Coringão venceu o Campeonato Paulista e ganhou o Campeonato Brasileiro também. Você acredita que o Coringão possa repetir essa façanha, ou você acha que esse ano aí o time tá um pouco abaixo do que era o ano passado? Claro, o time tá bom, né? Depois se entrosar já era, o time tá redondinho, o time, velho. Esse cara tá tomando o quê, hein? E... Tá nervoso, pô. Com relação à Copa Libertadores da América, cara, qual que é a sua expectativa? Você acha que o Corinthians ele pode brigar pelo título, ou você entende que tem times aí que são mais fortes e o Corinthians ele corre como um azarão? Precisa de um 9 só, eu acho, né, meu? Porque o time tá bom, precisa de um 9, velho. Pra Libertadores. Esse jogo é mais enroscado, né, meu? Quem seria o 9 pra você? Então, não tem no mercado, né, meu? Não tem nenhum nome no mercado, velho. E pra você, mano, quem seria esse nome? Se você fosse o presidente hoje, quem você iria buscar? Ô, Bernardo, o jogador que mais me agrada é o Diego Tardelli. Mas é um cara que, financeiramente, é inviável a contratação. Eu acho que a diretoria do Corinthians, ela deveria ter aproveitado a oportunidade de mercado de ter contratado ou Barrios, que acertou também lá com o Argentino Júnior, Ou o próprio Ábila, que era do Cruzeiro e foi também jogar no Boca e tá no banco lá. E quando joga, joga mal. Duas boas opções. Então, eu acho que a diretoria do Corinthians poderia ter aproveitado um desses dois caras aí, porque financeiramente falando, o Argentino Júnior, se tem a grana pra pagar o Barrios, o Corinthians também tem. Quem é Argentino Júnior na fila do pão? Agora você pega lá, por exemplo, o próprio Ábila é um jogador que, cara, no Cruzeiro mostrou qualidade, apesar de não estar bem no Boca. Inclusive daqui a pouco aí tá voltando lá também o Esqueloto lá, que é um cara que até a lesão tá fazendo gol pra cacete com a camisa do Boca. É um cara que joga na função do próprio Ábila, cara. Eu sinceramente teria ido atrás dele. Tem corintianos que não gostam, aí fala que o cara é caneludo, mas eu não acho não, ainda mais diante da realidade e da escassez de bons jogadores nessa posição aqui no mercado brasileiro. Eu acho que seriam dois jogadores aí viáveis, cara. Acho que a diretoria do Corinthians marcou uma touca imensa. Deixa eu perguntar pra você, mano, e pro amigão que tá na linha aqui, corintiano. A gente já tá, eu tô meio que sem esperança, eu acho que não vem mais o centroavante. O Sheik vem mostrando serviço, não é o caso de começar a dar titularidade pro Sheik? O que você pensa a respeito, Ricardo? Responde aí primeiro. Eu acho que o jogo inteiro não aguenta não, meu. Você viu no jogo passado? Deu um certo tempo, ele pregou, meu. É que ele tá sem ritmo. Ele tá sem ritmo. Dando ritmo, a história é outra. Mas 90 minutos. O cara já tem quase 40, né, Bernardo? Mas é o Sheik. Eu tô com 20, não aguenta, velho. Você tá louco. Imagina. O que poderia acontecer é que eu não sei quanto tempo dura esse processo, mas se fizesse uma lobotomia, tirasse o cérebro do Sheik e colocasse no Luca. E colocasse o cérebro do Luca no Sheik, porque já que o Luca não vai usar mesmo, deixa no corpo do Sheik e põe o cérebro do Sheik no Luca. Tá o Sheik e o Romero. Oh, mano, e não vai testar, e não vai testar o moleque mesmo, né? O Carlinhos? Ah, RG, esse Carlinhos aí também, mano, vou te falar, mano. Nem na época testou, da base eu curtia muito o futebol do cara. Mas tem alguma coisa muito errada, RG. Mas não testou, o moleque, mano, não tem uma oportunidade. Assim, eu não digo que... Assim, é difícil entender o que é. Mas é muito esquisito, realmente, porque na categoria de base, na Copa São Paulo, ele arrebentou. Parece que o que influenciou foi o extracampo, Bernardo Veloso. É mesmo? Parece que no extracampo aí acabou meio que não dando... A devida importância aí pra carreira dele, acabou abusando aí do extra-campo. Mas enquadra. E outro menino que questionou bastante a possibilidade de colocá-lo em campo também, é o RG, eu já falei ontem, mas nunca é demais repetir, porque a audiência é rotativa também. Sim. É o Pedrinho, cara. O Pedrinho, quando questionado a respeito, né, disso, Foram os dois, né? Foi bem claro. Foram os dois destaques. Sim, então, o Pedrinho, a situação é diferente. Não é noitada, não é night. A situação do Pedrinho é que o moleque é muito magro, cara. Sim. O moleque é muito magro. Tipo, o receio do departamento médico e fisiológico do Corinthians... Chassi de grilo. É complicado, porque todo mundo sabe que hoje o futebol é muito físico, RG. Você precisa ter uma carcaça que aguenta umas porradas, porque senão qualquer dividida o cara te dá uma trombada te manda no alambrado. O moleque vai perder toda a dividida. Mas o moleque é bola. Então... O último jogo do Paulista, o passe que ele deu pro Gabriel meter o gol pro cobertura, absurdo. Não, ele é muito bom. O moleque é bom. E achou dó da torcida, né? A torcida adora o moleque. Do Corinthians preparar ele, né? É a questão bom, física que o Mano falou. É igual aqueles peixinhos que você comprava. Marcão, você manda umas coisas pra esse moleque aí, meu. Coloca o Marcão lá pra trabalhar. Ah, manda uns negócios pra ele aí, Marcão. Ah, mandar aquela maisena, né? Faz aquele mingau, né? Que negócio você bate aqui no copo todo dia à noite, depois da rádio? Aquela coisa não, mas saiu de menos. Aquilo que o teu irmão toma, mano. Em determinados casos, cara, ô Vieira, às vezes esse processo pra que o moleque ganhe aí um preparo físico melhor, ele dura muito mais aí do que 6 meses, cara. Então, eu, se fosse do departamento médico de algum clube, eu doparia o cara em 3 meses. Faria, é verdade. Eu doparia o cara, deixava o cara mais 3 meses aí offline, pra não cair em golpe. Bela nenhum. Ideia, cara. Daquela limpada, eu também acho, mano. Dá aquela limpada, aquela purificada. Ô, mano, mas desaparece totalmente, mano. Desaparece. Desaparece. Sangue, em 3 meses. Parou de tomar, já dilui, né? É que a droga, ela tem uma vida útil. Até o corpo se decompõe, você acha que... Você acha que não vai sair a parada do organismo? Mas enfim, se parar de falar os absurdos, você não vai ser preso. Ô, Ricardo. Eu não aguento, velho. E com relação a essas quartas de final do Campeonato Paulista, mano, repetindo aqui também, aí pra que a galera possa se atualizar, o pessoal que quiser acompanhar os jogos, cara. São Paulo e Palmeiras vão jogar no sábado, cara. O São Paulo joga às 4 horas no sábado contra o São Caetano, jogando no ABC. E o Palmeiras, ele joga aí às 19 horas contra o Novo Horizontino. No domingo nós temos aí o Corinthians jogando às 4 da tarde contra o Bragantino. E o Santos joga domingo lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo às 19 horas. Dos quatro grandes, cara, você acha que algum tropeça aí, alguém fica fora? Não vou dizer, vai, ficar fora, vamos julgar depois, né? Na próxima semana a gente discute. Mas você acha que a respeito dessa primeira partida aqui, o confronto de ida, você acha que o Bragantino, São Caetano, Novo Horizontino ou o Botafogo podem surpreender? Você tá falando só da primeira partida, eu acho só Caetano ganha, meu. Torce mesmo, viu, Anjo? Não, porque eu acho que a gente discutir talvez a classificação, eu acho que é uma discussão aí que meio que vai ser unanimidade, eu acho que todo mundo vai concordar que os grandes vão passar. Mas vendo só essa primeira partida aqui como parâmetro, você acha então que só o São Caetano pode surpreender o São Paulo? Eu acho que o Santos pode empatar pelo menos lá contra o Botafogo. Olha, ele jogou contra o Botafogo e não é nada do outro mundo não, hein? O time do Botafogo é bem metza-metza. Ô, mano. É fraquinho. E um negócio que é bacana... Talvez o Novo Horizontino possa aprontar pra cima do Palmeiras, não com relação à vitória, mas eu acho que pode empatar esse jogo do Novo Horizontino. Não, o Novo Horizontino, você falou no começo aí, mano, é um time embaçado. Você acha, eu sou bem, cara? É um time chato, velho. Você acha que pode engrossar o caldo? Então, é que eu acho que no confronto de volta, o Palmeiras vai passar o babão. Mas no primeiro aqui, cara, eu acho que talvez eles consigam... Né? Sabe, eles consigam dar uma enroscada pra cima do Palmeiras. Todos eles vão jogar pela aquela famosa bola mardita, entendeu? Bola vadia. E o que é legal, RG, Benedetti, Vieira, oi, e Mano e todo mundo, é que, mano, dá pra todo mundo assistir o jogo de todo mundo, porque os jogos vão ser em horários diferentes, em dias diferentes, então... Dá pra secar, né? É, não que o Mano vá, né? Porque ele não assiste. O Mano não assiste. Duvido que não. O Mano não vai assistir, ele fala... O Mano não é antes, não, não faz essas coisas. Dá pra todo mundo torcer nada. Pra todo mundo. Não, eu preciso passar na Obra Max lá, que eu vou comprar umas paradas lá. Bem melhor. Você já vai gastar, hein, mano? Não vou ver jogo nenhum. Mas, então, manda seu placar aí, Ricardo. Corinthians e nosso querido Bragantino. Vamos jogar no Pacaembu de novo, hein, mano? Nossa segunda casa, nossa casa de veraneio. Ah, 3-0 pra nós. O Pacaembu é nossa casa de veraneio e o campo do Palmeiras lá, o Allianz Parque, é nossa casa de campo. E Morumbi. Tá louco? Moro bem no salão de festa. Salão de festa que eu falo falar bem. Salão de festa. Esse chongo aqui da mesa não faz nada. Não faz nada. Todo mundo é freguês do Coringão. Quer mandar um abraço pra alguém, Ricardo? Tô fãzaço de vocês aí, velho. São demais. Obrigado, velho. Da hora, Ricardo. Quer mandar um abraço pra alguém, Ricardo? O Bernardo tá de sacanagem, velho. O Bernardo, aqui não é o morde a sopra, não, velho. Não fui eu, derrubou o Ricardo, mano. Deixa bem claro: quem desliga o telefone no morde a sopra é o palhaço. Ah, pensava que era você. Eu sou um policial bom, vira policial mal. Só dando continuidade no programa aqui, então, quem tá aí com o testemunhal do resort do Estádio 97? Vamos quem? Lá. Quem? Tá na mão do cara que não acha o botão. Achei! É, o Bernardo. Boa, Bernardinho. Do... Isso aí, resort mano, vou dar um toque agora do resort do Estádio 97. Essa edição do ano de 2018, cara... Tá demais, tá legal demais. Muita coisa nova, inclusive o próprio resort. Nós estaremos com o resort do Estádio 97, de 18 a 20 de maio, no Vale Suíço. Você ainda conhece o Vale Suíço? Cara, que resort bacana, que atendimento nota 10, que contato você vai ter com a natureza, que conforto dos apartamentos, das acomodações, dos chalés. E tem um lago com pedalinhos que dá um brilho todo especial nesse resort. É sensacional, você vai amar participar com a gente do resort do Estádio 97. E tem mais, hein? Sabia que esse ano tem um inclusive de bebidas. Como que funciona? Das 10 da manhã às 11 da noite... Você não paga nada a mais para beber água, sucos, cervejas nacionais, caipirinhas e caipiroscas. Não é animal isso aí, cara? É inédito no resort do Estádio 97. Esse ano, no Vale Suíço. E o Vale Suíço que tem 11 piscinas. Galera que gosta de uma água vai pirar, hein? Então, olha, resort do Estádio 97, faça hoje mesmo sua reserva. Agora, liga agora. Vai, liga lá agora na Lotus Travel. 28964665 28964665. Você pode ligar agora, tem um time inteiro da Lotus Travel aguardando a sua ligação. 28964665. E entre as atrações, tudo aquilo que você já conheceu dos outros anos e mais. Por exemplo, vai ter o bingo que você já conhecia, os jogos de cassino da Cassineira. Esse ano o torneio, em vez de society, será de futebol de campo. Vai ser bacana demais esse aí, hein? Continuamos com futebol de botão. Ó, novidade, torneio de beach vôlei pras meninas. É, e mais uma novidade, clínica de futevôlei com o professor da Replay Sports para homens e mulheres. E ainda vai ter um jogo exibição com o Alê, se é que o Alê faz exibição, né? Vai ter um jogo de futevôlei com o Alê Oliveira e ainda mais uma grande celebridade, tá bom? Então ligue agora e faça a sua reserva, 2896-4665. E hoje eu tô bonzinho, hoje eu tô bonzinho. Ó, o primeiro que fechar hoje o resort... Mas tem que fechar hoje o resort. O primeiro que fechar hoje o resort vai ser Estranho no Ninho aqui no Estádio 97. Olha que legal. Estranho no Ninho no Estádio 97. Então faça já a sua reserva, tá bom? 2896-4665. Você pode parcelar em até 6 vezes no cartão. Aí você fala, ô pessoal da Lotus, eu quero pagar à vista. Com certeza eles vão ter um preço melhor pra você. Mais um detalhe, no apartamento com 2 adultos, 2 crianças até 12 anos não pagam, tá bom? Resort do Estádio, apoio Futeliga, a melhor plataforma para amistosos de futebol amador. Cadastre seu time em futeliga.com.br. Futeliga, 15 anos conectando o futebol. Boa, a Sombra mandou bem. Inclusive a galera que tá no trânsito agora, hein? Pessoal voltando pra casa, na Marginal Boa. Tietê, na Radial Leste. Obrigado pela sintonia do Estádio 97, hein, ó. McDonald's, galera, aproveita, passa em um aí, ó. Novo duplo Big Taste e o novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's pra arrasar a sua fome. Nossa, vinhetinha é demais, cara. É, eu queria falar com vocês também a respeito aqui, antes do Vieira falar da bateria zero quilômetro. Boa, mano. Vocês viram aí que a FIFA oficializou, né? Vai ter na Copa do Mundo aí o árbitro de vídeo. O VAR, né, mano? Deus. Até que enfim, né, gente? Quanto tempo essa porcaria dessa International Board aí, essa porcaria dessa FIFA, demoraram pra implementar a tecnologia no futebol. Tinha que implantar isso daí o mais rápido possível. Você viu que ainda mais diante de tantos erros grotescos e patéticos que a gente tá vendo aí ultimamente, né? Ô, mano, e você viu o índice de acerto do VAR? É 98% quando consulta. Entendeu? Então, tem que ter. Eu tenho certeza, viu, Motinha? Aqui na América do Sul, principalmente, vão arrumar um jeito de boicotar, vão desligar o monitor do quarto árbitro lá, o cara que tá lá em cima. É, aquela questão, né? Como aconteceu com... É o quinto árbitro agora, né? Como aconteceu na Libertadores, né, Vieira? É. Ué. Na Libertadores tinha vários... Não, contra o próprio River Plate, Lanús e River, os caras conseguiram errar com o VAR. Puxaram o RCA lá da televisão, HDMI. Puxaram, não, agora não. HDMI, não, e aí eles podem... Para um time eles usam o VAR, para o outro não. Aí fala que é interpretativo, é complicado, tudo, né, mano? EG, isso aí você acha que vai dar bem ou não? Tem que estar bem definidas as regras. É, vai dar bem? Então pode dar bem, isso aí. VAR dá bem, vai dar bem. Olha a parada aí que o Tevez também aí tá descartado da Copa, vocês também viram? Vocês acham que o Tevez vai fazer muita falta, cara, pra Argentina? Ah, mas ele já não tem um carinho, assim, dos caras que jogam lá, né, mano? Não, diz que ele é meio tretado. O Messi, por exemplo... Carinho. É a bola mesmo, viu, Motinha? Não tá jogando nada. Não tá jogando nada. Não, mas ele também não era muito querido lá, né? E outra, viu, mano? Na função dele ali é Higuaín e o Agüero. E outra, hein? Já era. Desde a outra Copa... Não, e tem Cardi, tem Dybala. É, então. Mas desde a outra Copa lá que parece que... Os caras não gostam dele. Aonde o Messi anda, ele não anda, né, velho? É, isso também, né? Então, isso que eu tô falando. Tem maior treta entre eles lá. Mas será que os dois são tretados mesmo aí, ou isso é... são, porque dizem que o Messi fingiu, viu, mano? Que é porque o Messi não consegue entender o que o Tevez fala. Ah, será que é isso? Ninguém consegue. Nem os argentinos. Nossa senhora, aquele cara falando dá raiva, velho. Eu acho que o Messi tá com inveja porque ele não sabe dançar a cúmbia, velho. Ah, esse Tevez é destaque do Tevez. Eu acho que o Messi tá com raiva porque o Tevez que vendeu aquele cachorro do Messi falou que não crescia. Oh, e é verdade, e Marcão, que quando parece um cavalo. 2005, quando o Tevez tava no Corinthians, teu irmão entrou na aula de cúmbia. É, ficava fazendo aquela dancinha ridícula. Você concorda? O quê? Tevez tá queimado, começa? Ah, não. Que piadinha. Entendeu, Oliveira? Trocadilho. Meu Deus, trocadilho em fome. Meu irmão, agora ele tá fazendo zumba. Você tá cheio de gracinha aí, ô Vieira, seu prego. Fala aí, mano. Aproveita e fala então aí da bateria zero quilômetro aí. Ah, boa, mano. Dá uma baita dica. Agora eu vou falar com você e com toda a galera. Essa sim é uma baita dica, mas pera aí, ô Vieira, pera aí. Atenção você aí, ô Chibungo, que tá aí com o teu carro aí que você reza Chibungo pra todo dia pegar de manhã. Pra soltar na banguela. Você vai dar a partida assim, você fala, putz, empurra aí, fala pra tua mulher de pijama, de papete lá, de pantufa. Ah, tadinha, você parece a Thaís, velho. O carro. Véio, vamos parar de ser prego aí, ó. Ouça a dica do Vieira, essa aí é uma baita dica, fala aí, Vieira. Vieira, pra falar da bateria, cúmbia. Coloca aí, coloca de fundo a cúmbia aí. E você para de dançar aí, mano. Agora eu vou falar com vocês sobre a rede de lojas Baterias Zero Quilômetro, uma distribuidora de baterias especializada, onde você encontra só as melhores marcas, tanto no varejo como no atacado. E essa musiquinha tá legal, hein? Precisa de bateria pra carro? Sim! Tem! Caminhão? Sim! Tem! Moto? Sim! Também tem até pra no break, chefe Benedetto. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. Boa! E olha só que legal, você pode ligar pra eles e agendar a troca da sua bateria em casa, no trabalho, onde você estiver, sem correr riscos de ficar parado na rua. O atendimento é diferenciado mesmo. Funcionários próprios vão até você e resolvem teu problema. Liga lá e agenda. Anota aí o telefone. Qual? 011-3197-0266. Repita. 011-3197-0266. Ou acesse o site www.bateriaszerokm.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit das baterias zero quilômetro. E hoje, como é sexta-feira, o ouvinte que falar o Merchan, além de levar o kit, ele concorre ao final do programa a um kit churrasco sensacional. E sexta é dia de quê? É de churrasco. Nossa, bateria zero quilômetro. Sexta é dia de boa, Vieira. Inclusive, atenção vocês ouvintes, hein? Vamos agora pro momento sem parar. Três ouvintes na sequência, hein? Boa, Manu. 3284-7097. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? E fazer o que você quiser na hora que você quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento ou no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar. Sem parar a sua vida no seu tempo. Toca, Manco! Vamos lá! A Manco! Sexta! Vai lá, Motinha! Alô? Alô? Baixa o volume. Abaixa o volume, tira do Viva Voz. Baixa o volume. Já desliguei. Boa! Qual é o seu nome? Não é pra desligar, é pra baixar. Victor Naum. Como? Victor Naum. Victor. Ah. Só isso? Só isso. Só isso, então? Tá bom. Quantos anos, Victor? Eu tenho 23 anos. RG. Certo. Victor Naum. Puta, ódio, cara. Raiva. Oi, RG. Raiva. Do quê? Bronca. O que aconteceu? Semana passada. O que aconteceu hoje? Peguei a porra do volante, joguei na loteria esportiva. Errei, velho. Por quê? Que aconteceu? Joguei na coluna Una, lá na... Deu A2, velho. Deu A2. Você jogou na 1. Não, boa. E deu boa. A2. Quero ver jogou esse na antes. Caramba. Vai, Bernardo. Quero ver esse antes. Nota 9. Ô chefe, e o Zeca? Do show que Zeca? Fazer no final do programa? Não, o Zeca lá do Santos. Vem ou não vem? Vem ou não vem? Acho que não. Essa é uma clássica. Olha, o puxador é um puxa-saco de mão. Olha, eu acho que tem alguém que tá com medo, viu, quando acabar o programa. Na verdade, não é um puxador, é um puxador de saco. Prossiga, Motinha, prossiga. Ô, Victor. Opa! Mora onde? Eu moro em Perdizes. Perdizes, ó. Achados, boa, hein? Achados e Perdizes. Achados e Perdizes. Cara, que fácil! Você tá sensacional hoje. Boa! RG, o que não faz uma ameaça, tá vendo? Ué, RG não tá perdendo uma aqui, hoje. Aqui, ó, é igual o outro tonto que senta ali. Aquele trouxa, o cabelo de algodão doce. O controle da televisão tá na minha mão. Não pode, tá na mão. Eu sou a audiência. Não, RG, desligou só o diretor assiste. Não, o RG é aquele que fica arrumando treta no Face. Nossa. O RG tá rebelde, velho. É, Victor. Ô, Victor, trabalha com o quê? Eu sou um engenheiro civil. Ah, engenheiro onde civil. Já se viu, hein? Trocadilho! Não, hein? Nota 1! RG, não vou no show, então. Tá uma merda! Meu? RG que levou pra nenhuma, mano. Eu sou louco. Agora, você sabe por que ele não vai no show? Nossa. Ô, Bernardo. Por quê? O chefe não vai no show? Por quê? Porque você tá dando um par de ingressos, ele tá de 3 cadeiras. Trocadilho! Nota 10! Obrigado, obrigado! Ridículo! Não foi nem o trocadilho, mas mereceu o 10. Deitada. Nossa. Ô, Victor, torce pra quem? Eu sou santista. Aê! Aleluia! Então boa, chupa, Vieira, trouxa. Chupa, Vieira. Santos, Vieira, chupa, trouxa. Vieira. Ô, velhinho. Olha o nível dos torcedores. Engenheiro. É, engenheiro de perdizes. Esse cara é vai. Chique, né? Ô, engenheiro. É, o Sérgio Naia também era. Cala sua bala aí. Esse não era, né, mãe? Esse era um assassino sem vergonha. Fazia prédio careia da praia, velho. É. Ô, velhinho. Diga, RG. Foi ontem no Pacamba? Óbvio, temos que representar a torcida lá no Pacaembu. A gente pede tanto que tenha jogo aqui em São Paulo. Quando tem que encher o estádio, boa, né? Boa, Vitão. Porque tem mais santista em São Paulo do que em Santos. Ô, Victor, você quer um... Não, o negócio é que quando tem jogo aqui em São Paulo, a galera vai. Quando tem jogo em Santos, aproximadamente 25% da torcida que tá lá também é de São Paulo e ABC, né? Mas ficou uma história... Fazer mais jogo aqui. Ficou uma história mal contada no começo do programa, onde o Vieira, não sei se foi leviano ou não na parte dele... Quase não, nada, não. Onde quase ele nada. Acusou a torcida do Santos de estar supervalorizando o público de ontem. Lá ele levantou um número lá de 25 mil ingressos vendidos... E depois o público pagante foi de 18. Não, e o chefe falou. O chefe que falou. Não, o chefe não. O Santos, no seu Twitter oficial, à tarde falou que tinha vendido 25 mil ingressos. Sim, e deu o público pagante 18. Mas público e público total, de total 21, porque foram 3 mil não pagantes. Mas você olhando o estádio, parecia que tinha 18 mil. Mas é estranho, não é, RG? Estranho, hein? Então, pode ser que tenha alguma coisa ali. Não tem aquela história de quem tá mudando. Eu mesmo cheguei 15 minutos atrasado no jogo. Então, eu também, então. Eu concordo com o que o chefe falou. A galera. Mas isso não conta porque chega atrasado? Tem muita gente que não conseguiu ir e compra o ingresso antecipadamente, porque assim, abre a venda uma semana antes pra quem é sócio e tal. Você compra o ingresso, igual o meu irmão foi quem comprou pra mim, eu falei, se compra, se eu não conseguir ir, azar, perdi o dinheiro, te pago e acabou. Tem muita gente que compra é rico, né, e não chefe? Consegue ir, não, ué. Não, por remédio, não porque é? O horário, porque o horário é ruim, cara. 7h15 em São Paulo é ruim, não é todo mundo que consegue sair mais cedo pra ir pro jogo mas, e tal. Mas dá pra comprar remédio, viu, mano? O que não dá pra comprar é tornozeleira. É. E, a gente paga marmita, a gente paga tudo. Domênico agora. Eu não aceito essa justificativa do chefe, não, porque a torcida do Santos tá todo mundo no Hospital das Clínicas. É só atravessar o doutor Arnaldo ali, já metade do Pacaembu já tá lá. Essa piadinha aí já tá perdendo a graça, não tá, então vocês procuram então agora você informar. Que avalia a piada agora falou o trouxa então aqui, cê avaliador tem que de piada se informar um pouco, porque a média do Santos já tá uma das melhores do Brasil nesse ano, 2018, de arrecadação. O Santos tá em sexto na frente de São Paulo, Cruzeiro. Aonde, ah, então tá bom, tá aqui, aonde, ó. Mas a média, o que que é essa média aí, chefe? Não, é média de arrecadação, cara, em 2018. 10 maiores médias de arrecadação em 2018. Sim. O Palmeiras tá com 11 milhões, não conta. O Corinthians em segundo com 8 milhões. Aí vem Grêmio com 3 milhões e meio. O Inter com 3 milhões. Vasco com 2.800 e Santos com 2.729. Isso é óbvio que acontece por conta do Pacaembu. Nos últimos dois jogos deu quase 2 milhões de arrecadação. Não, dá pra não esse jogo aí, deu 790 mil, né? Pode falar, Vitão. Chupa, Marcão. Que é isso? Não, Marcão, eu tô defendendo vocês aqui, ó. Essa agressão contra o Marcos. O Marcão mama homens e ele gosta de encher o saco. Você não vai falar assim de Mandicela, não. Mas não dá pra discutir, gente. Não dá pra discutir. Os caras são muito Santos anti mesmo. Vila e Santos não pode ajudar. Não dá. Era óbvio, né? Além dos 28 ou 29 jogos invicta, né? O Pacaembu nunca perdeu, meu mano. Mas Libertadores são 28? São 28. Sim. Ô, velhinho, e o que que te agradou mais ontem, cara? O que você sentiu ali com esse time do Santos? Dá pra brincar? Não vai chegar muito longe? Qual que foi a pegada? Tá, eu acho assim, RG, o Santos não tem um time excepcional pra disputar a Libertadores. A gente, se for pra jogar, a gente vai jogar na raça e vamos trombando aí pra brigar, pra tentar chegar em algum lugar, mas eu acho que a gente não passa das quartas ou das semis. Não, eu acho que é um time que tem que entrar com a postura que entrou ontem, de pegada, da torcida apoiar. E, cara, é Copa, né? A gente já viu muito time pior tecnicamente ganhar, porque jogou na raça e fez valer fator de casa, fator torcida, camisa. Então, acho que é a esperança. E, ô, Vitor, não sei se você concorda comigo, mas você estava no estádio, o primeiro tempo com o Vecchio dava um pouco de desespero, porque o Santos não conseguia propor jogo, né? O que você achou? Não, eu concordo. Eu acho assim, primeiro que você tinha falado da questão da gente brigar, se o time jogar com a raça que jogou ontem, com a vontade que jogou ontem, isso é Libertadores. Exato. Tem que jogar com vontade, tem que jogar com raça, tem que brigar, tem que bater. Porque a gente já sabe que o argentino, o uruguaio, quando estiver ganhando, os caras vão se jogar no chão, vão ganhar um tempo aqui, vão arranjar uma briga para parar o jogo e esfriar ele. E acho que o Santos também aproveitou isso ontem. Acho que foi a primeira vez que eu vi um time brasileiro propondo um jogo assim. Foi, jogou, deu a raça, marcou gol. Meu, chegou um momento que, ok, a gente vai parar, vamos segurar aqui. O Vanderlei, acho que até chegou a cair no chão em algum momento. Não que eu seja a favor desse, entre aspas, antijogo. Muita cera também não gosta. Copa. Faz parte. Em relação à equipe, eu concordei com você, chefe, quando você comentou que a saída do Vecchio e o avanço do Jean Mota para o meio campo trouxe muita velocidade para o time. Claro, não é uma escalação final, eu acho aí. Não, que até também o não é meu time Bueno preferido. No... Eu acho que o Vitor Bueno no lugar do Vecchio é melhor. Exatamente. Isso aí. Eu acho ainda que o Vecchio tá na posição errada. Ele não é armador. Eu acho que ele devia jogar como 8, né? O segundo volante. Exatamente. Então, o Santos tem a possibilidade de fazer um meio com 4... com 4... jogadores, também, né? Acho. Alisson, o Léo Cittadinho, o Vecchio e o Vitor Bueno. Só que e na frente acho... só o Eduardo Sacha e o Rodrigo. Só que eu acho que é desperdício. Isso aí, por exemplo, pro jogo contra o Estudiantes, eu acho legal porque o Gabigol não vai jogar. Mas se tá todo mundo disponível, eu acho desperdício a gente não jogar com 3 atacantes, porque a gente tem 3 caras muito bons pra jogar. E é o perfil que o Jair gosta também. Ah, e o perfil do time é. Sim, é essa atacar pegada, pelas duas pontas essa e tal. Pegada, sempre. Não, eu concordo, essa, eu concordo. Essa variação de jogo, essa opção de jogo. Eu concordo. Essa proposta do Santos de jogar pra frente, assim, é uma coisa que agrada muito a todos nós torcedores. Mas em alguns momentos, jogos mais pegados assim, a gente precisa ter uma quarta pessoa no meio de campo, porque como a gente já viu em vários jogos durante o ano, nosso meio de campo começa a ficar, ou ele é muito lento, ou ele fica muito aberto. Mas nós não tínhamos meio de campo, né? Por isso que eu discordei, quando no início do ano, quando antes de começar o Campeonato Paulista, e aí já taxaram o Santos como a quarta força, quer dizer, virou moda agora essa coisa, como foi com o Corinthians o ano passado. Ano passado deu sorte pro Corinthians, hein? Como foi com o Corinthians o ano passado, e aí o Corinthians foi o ano todo levando esse título de a quarta força, então esse ano aí veio o Santos como a quarta força. E eu não concordei pelo simples fato de que não tinha começado o campeonato, né? E eu sempre entendi que esse time do Santos, ele ganharia qualidade. Porque aquele time do Santos, nem quarta força seria com aquele time que estava jogando. Era ridículo aquele time do Santos. Aquele time do Santos chegaria a lugar nenhum, né? Claro, mas tinha qualidade para melhorar. E a prova está aí, né? Com a chegada do Sacha, melhorou o time... Né, com a recuperação do Vitor Bueno. Infelizmente, o Bruno Henrique teve esse problema sério pra caramba, mas é uma tremenda de uma esperança que quando voltar, melhore muito mais. Né, o Arthur, aí veio a molecada. Né, Léo Cittadini ontem jogou o que todo mundo espera dele. Quer dizer, então, você vê que o time vai encorpando. Agora, eu concordo com você. Com relação a Libertadores, é o time que nós vamos torcer, é o time que nós vamos depositar toda a esperança, mas sincero e honestamente, devagar, né? Porque não dá pra apostar todas as fichas. A gente tá longe de ser favorito. O papo tá bom, mas o momento é sem parar. Vou ter que dispensar o Vitor aí, ó. Que é isso? Ô, Vitão, manda aí seu placar, então, mano. O jogo do final Santos é no Campeonato Paulista aí, mano. Você acha que o Santos vai tomar um atropelo, mano? Ou você acha que o Santos vai conseguir aí avançar? Não, eu acho... Final? Eu acho que o Santos ganha aí do Botafogo num placar 2-0, provavelmente. Não acho que tenha grandes dificuldades aí nessa primeira fase. Assim como os outros grandes do São Paulo, eu acho que ninguém quatro, vai ter muita dificuldade. Mas... vamos aguardar, então. Boa. Só uma quer mandar abraço pra quem? Só uma coisa pra completar, o RG comentou. O Jair teve esse tempo, né, pra... pra testar o time, e eu concordo. Eu acho que aos poucos a gente tá achando o time ideal pra esse ano. Boa, velhinho. Então, nóis, tá bom. E abraço, queria mandar um abraço aí pra galera do Civilzão. Galera, o grupo do WhatsApp do pessoal da Engenharia Civil. Boa. Que eles estão mandando aqui mensagem pedindo abraço. Pro Edson Teixeira. Uhum. Pro Alexandre, meu pai, que deve estar escutando aí a gente. Boa, agora. Pai. Um abraço aí pra vocês também, vocês são pagáveis. Valeu, Vitão. Valeu. Boa. Obrigado. Boa, obrigado a vocês. Valeu, Vitão. Um abraço, mano. Bom final de semana. Galera. Abraço. Estamos aqui no momento sem parar, hein? Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? Viaje, estacione, abasteça sem perder tempo, sem parar a sua vida no seu tempo. Toca, Manco! A Manco! Alô? Oi, meu galera. Ô, beleza? Boa tarde, é o Gaguinho? Não. Poxa, seria bem legal se fosse. Não, é que ele falou... No momento sem parar... Ia falar o nome e acabar a ligação. Qual é o seu nome? Rogério da Silva Pereira. Boa, Rogério. Quantos anos? 35. RG. Rogério da Silva Pereira, 35. Okay. Sem hoje, sexta-feira. Sem pera hoje. Hoje é fruta do pecado. Hoje é maçã. Trocadilho. Nota 1. RG, voltou? Sério. Tá uma merda. Depois eu vou comentar sobre o seu show, viu? Ai. Eu acho que gostaria de avisar. Aí, viu, gostaria de avisar a direção dessa emissora que estou sofrendo ameaças. A direção dessa emissora tá no navio. Ninguém tá vendo a gente, não. Tá lascado, Bernardo. Tá sozinho. Vamos lá. Vamos lá. Nada atrás do navio. Ô, Rogério. Opa. Trabalha com o quê? Eu trabalho com assistente comercial. E o bairro que você mora? Mas um Parque Taipas. Taipas. Entre Taipas e beijos desejo, é sonho, é ternura. Aí, chupa, Bernardo. Se recuperou, hein? O Rogério, torce pra quem? São Paulo. Vamos, São Paulo. Ixi, o ante aí. Rumo ao título. Esse é o jogo aí pra se afirmar, hein? O título é rumo ao título, mano. E aí, Rogerão, tá preocupado? Tá preocupado pra esse jogo de amanhã contra o São Caetano, né, irmão? Olha, preocupado assim, né? Não preocupado com o jogo, né? Mas é ruim essa questão, né? De toda hora ficar mudando de técnico, jogador que morto dentro de campo. Acho que isso que desanima a torcida, né? Mas é que o problema, Rogério, não é mudar toda hora de técnico, mas assim, não dava pra gente ficar bancando também o trabalho que o Dorival vinha fazendo, né, cara? O São Paulo, desde o começo do ano... evoluiu, né? Você assiste... desde o primeiro jogo do ano do São Paulo até esse último que o Dorival fez como treinador do São Paulo, aí você... a evolução do time é zero, cara. Tudo bem que a direção de São Paulo, no caso, né, colocou um pessoal Raí para fazer aí o meio de campo, né, o Ricardo Rocha, mas não tinha convicção plena, né, de que o Dorival podia seguir com o time, nem deixava ele começar, né, já colocava, pensava um cara desde o começo, né. Mas então, cara, é o que eu venho falando aí desde o começo do ano. Eu fui um dos caras que pediu aí a permanência do Dorival Júnior do ano passado para cá. Por quê, cara? O ano passado o São Paulo fez um campeonato de recuperação a qual o Dorival fez parte. Você pode até acreditar, sei lá, 99% pro Hernanes aí, pros jogadores que chegaram aí junto com o Hernanes depois do meio do ano e tal. Mas o Dorival, cara, ele faz parte de um contexto aí onde o São Paulo conseguiu se recuperar e, pô, eu justificava a permanência do Dorival em função disso. Só que assim, cara, a gente tem que acreditar também esse mau trabalho aí que o São Paulo vem realizando desde o começo do ano ao senhor Dorival Júnior, cara. Eu acho que ele insistiu no esquema de jogo onde não tava dando certo. Não mudou, não fez nada pra mudar. Entendeu? Eu acho assim, ô Motinha. Conseguiu trabalhar com as peças que deram chegaram, pra ele. Porque assim, ó, por mais que você fale, mas pô, chegou Diego Souza, chegou Nenê, foram jogadores que ele não pediu, Mas, pô, você que arme um esquema... Tem um time, em velho. Função... É a mesma coisa, você vai fazer um prato, Motinha, você vai fazer estrogonofe. Você não tem creme de leite, velho, você não faz estrogonofe, irmão. Você faz outra coisa. É ou não é, Rogerão? Aí você estraga o onofe, né, velho? É ou não é? Mas não é verdade, Rogerão? Você insistir com uma coisa que não tá dando certo, cara, não tem sentido, mano. Acho que falta muito planejamento. Apesar que, assim, né, planejamento, assim, às vezes todo mundo faz, mas às vezes só quem é campeão que consegue... Isso. Chegar no final e falar, deu certo, né? É, deu certo. Mas o que falta mais é, assim, ter uma base mais sólida no time para eventualmente melhorar algumas peças. Para acaba o campeonato, muda muito o jogador, acaba aí, chega no clássico, não ganha o clássico, começa essa pressão toda. Nem o jogador tá até com medo de jogar, parece, meu. Os caras vai jogar um jogo fácil até contra um Red Bull. Mas aí então não vai ser jogador, né, velho? Desculpa. Os caras vão jogar um jogo fácil contra o Red Bull, a bola começa a queimar no pé. No começo do jogo foi assim, pelo menos. Né? Então não vai ser jogador, né? De um time grande, né? Desculpa, não quer agora, pressão. Agora, vamos esperar, né? A questão mais do que vai pegar mesmo daqui pra frente é os clássicos no Paulista e Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, vai ser eliminatório. É muito em função da confiança, né? Também, né, Rogerão? Eu acho que pra um clube, pro trabalho começar a dar certo, cara, eu acho que nem, por exemplo, essas duas vitórias que o São Paulo teve aí na mão do Jardim, aí contra o Red Bull e depois agora contra o CRB, por mais que sejam adversários fracos, cara, mas os outros adversários que o São Paulo tava pegando antigamente aí também no Campeonato Paulista, os times do interior, eram tão fracos quanto e não tava conseguindo ganhar. Então, tipo, eu acho que você conseguir ganhar, você conseguir vencer, mano, isso aí não, começa moral, a, aumenta muda, a sua confiança, muda, entendeu? Agora a tendência, quando o técnico novo, a tendência é os caras, né, dar uma corrida, correr um pouco mais, né? Já deu uma mudança nesses dois últimos jogos. Se não correr, se não jogar, os caras não colocam pra jogar, né? Ô, Rogerão, qual é a sua opinião sobre o Júnior Tavares? Você favor que venda ele, por exemplo, se houver realmente uma proposta por ele? Olha, o Júnior Tavares, ele começou bem, mas hoje ele é horroroso. Mas jura? se tiver pra vender, vende, né? Tem o Reinaldo lá, tem... Você acha o Edmar, né? Você acha o Reinaldo e o Edmar melhor do que o Júnior Tavares? O problema não é o Júnior Tavares ser melhor ou pior, o problema é que ele não tá jogando nada, né? Aí é que tá, né? E se ele entra e não joga... É difícil, né, assim, defender o cara, né? Acho ele o melhor lateral que o São Paulo tem, hein? Não, tecnicamente, o Júnior Tavares, é o que eu falo, ofensivamente, o moleque a bola no pé, ele sabe jogar. Esse é o que amanhã é xarope? É. Só que assim, mano, o Júnior Tavares, ele é meio desmiolado, né, cara? Ele Mas faz, se tiver uma tem... defesa boa, Marcão, isso se resolve. Uma defesa o quê? Jurídica? Não, a mãe dele só fala besteira, né? O Júnior Tavares. Tá falando do jogador. Tecnicamente, eu acho ele bom jogador, mas o problema extra-campo aí acaba prejudicando um pouco do futebol dele. Claro. É que a cabeça dele é ruim, né? Ô Rogério. Agora talvez ele vai jogar um pouco mais, né? Que o Reinaldo tá fora, vai jogar. Quem sabe ele. Reinaldo, Rogério. Então aproveita e manda seu placar aí, velho. A gente tá no momento sem parar aí, estamos na correria aí. São Paulo e São Caetano, primeiro jogo jogando lá no Anacleto Campanella. Então amanhã é 0-2. Boa, Rogerão. Foi bem. Gols de quem, ô Rogerão? Acho que vai ser um do Valdívia, vai deixar um lá, que ele tá jogando bem nos últimos tempos. Tá voando, e hein? Rodrigo Caio joga amanhã, não? Nossa, amanhã joga. Já virou joga. Esperança então, de gol. Então ele faz um descanteio também. Boa. Tamo junto, Rogerão. Valeu, abraço aí. Valeu, abração. Valeu. Mano. Bom final de semana. Abração. Continuamos aqui no momento sem parar, vamos pro terceiro ouvinte agora, hein? Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? Ser dono do seu próprio tempo, rapaziada. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar. Sua vida no seu tempo. Toca, Manco, terceiro ouvinte, vamos lá. A Manco! Alô? Ah, não. Alô? Aperta aí. Alô, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Quem tá falando? É o Thiago, de Taubaté. Boa, Thiago. Fala seu nome completo, Thiago. É Thiago Correia da Silva. Boa, quantos anos? Eu tenho 38 anos. RG, Thiago Correia da Silva, 35 anos. Podia encerrar sexta-feira. Uai, RG! Não podia encerrar sexta-feira sem o coral, né? Thiago, eu tô em cima, eu tô embaixo. Nota 9.7. Tá impressionante, tá com medo mesmo. Tá histórico. Ô, Thiago. Boa. Oi. Você mora em Taubaté aonde aí? Fala o bairro. Eu moro no Jardim Independência. Eu tô na Dutra, mano. Tá no trânsito. desde o começo da Dutra tentando ligar. Eu falei, eu vou conseguir. Presta atenção, hein? Cuidado com a Dutra aí, velho. Eu parei, eu parei. É, para, porque senão o sinal cai também. Quando passar em, quando passar em Santa Isabel, dá um abraço aí. Não é você. É, e torce pra quem, Thiago? É pro Corinthians! Sim! Coringão, Coringão! Vai cair a ligação. É, pode ser contar o Zeca aí pro Flamengo aí. É. Ele tá no diretinho, não cai não. Ô Thiagão, não sei se você chegou a acompanhar, cara, no começo do programa aí, nós dissemos aí os confrontos e isso interessa a torcida do Corinthians aí. Barcelona e Roma. Você é mentiroso, seu ouvinte. Sevilha e Bayern de Munique, Juventus e Real Madrid, Liverpool e Manchester City, cara. Qual desses times aí você não gostaria de pegar no final do ano? Ah, eu só não gostaria de pegar o Barcelona. O resto é... A gente passa o carro. Ah, passa. Eita, ouvinte, é que o Barcelona, velho... Não tem. Barcelona, hoje Paulo não tem pra lá, corintiano. Já batemos na cara dos caras. O Barcelona foi lá em 92 e o São Paulo ganhou dos caras. O Barcelona foi lá em 2011 e bateu no Santos. Eu acho que a gente podia ir lá e vingar o Santos. Ah, obrigado. Inclusive, nosso histórico de confrontos com o Barcelona, o Corinthians dava vantagem, mano. Ah, então. Os caras são freguês nossos também. Sabe que o chefe tá rindo? Mano, chefe, não, peraí, mano, peraí, segura um pouco. Tá rindo do quê? Qual que é o seu, histórico de jogos contra o Barcelona? Meu histórico é 3 Libertadores e 2 não, Mundiais. Não, jogos contra o Barcelona, você não entendeu a pergunta. Perdemos aí o último. 12 no agregado. E não teve a volta, né, mano? Ah, parou de rir, né, chefe? Não, os caras não quiseram fazer a volta, ficaram com medo, que era na Vila. Ah, podia ser 12-0 pro Santos e empatar, né? Aí é embaçado. Eu acho que quem só pode falar por enquanto de Libertadores também que foi agora que ganhou é o São Paulo. Aí. Claro, velho, é lógico. O restante também. Ah, tá, porque o que passou. Ah, o mundo começou em 1990, quando vocês ganharam o primeiro título importante de vocês, é isso? O primeiro título importante do Corinthians foi em 90, não, seu Rui. Foi sim. Respeita o vídeo que eu gostei desse ouvinte. Foi o Paulistão lá, do Gabiru lá. Inclusive, o Paulista de 77 vale mais do que o Corinthians. Ah, o Gabiru. Vale mais do que o Corinthians. Gabiru lá. Ô, Thiago, deixa o Zante de lado e vamos falar do Coringão, mano. O Corinthians agora é com esse time que tem, mano. Você acha que é o suficiente pra conseguir repetir a façanha que conseguiu ano passado, ganhar o Campeonato Paulista, numa dessa belisco brasileiro, quem sabe uma Libertadores correndo por fora? Então, eu acho que ganhar o Paulista até ganha. Porque também a gente também tá jogando com o pé rapado. Nossa senhora. Ele quer causar esse cara, hein? Tá dirigindo bêbado, não é possível. Não, tô zoando, não. Ô, Polícia Federal. Mas o brasileiro é difícil. Eu acho que o brasileiro precisa mais de conjunto. Eu acho que pro paulista até dá pra beliscar aí de novo. Mas pro brasileiro eu acho que é complicado por causa, sinceramente, do conjunto. Uhum. É, uma coisa que eu vou te cornetar aí, mano. Vai, manda ver, Thiagão. É muito triste. Ô, mano, triste, deixa eu te falar um negócio. Ai, você que sabe que foi a primeira vez, juro por Deus, mano. Eu tava te escutando quando você foi pra Austrália, o RG deu um depoimento quando você tava indo. Eu juro por Deus, eu chorei, mano. É verdade, mano. Mas o que ele falou? Você lembra, Thiagão? Putz, meu, ele tava falando que ele tava desejando boa sorte pra você e tal, mas foi um negócio tão assim, de alma mesmo, juro por Deus, eu tava no dentro do Shopping Anália Franco, eu estudava lá perto, e aí eu chorei mesmo. É que eu tenho o Mano como meu filho, mas ele não me respeita como pai. Ah, imagina, boa, RG, não fala isso, o Mano não é de coração. O Mano, ele é quase uma Richthofen com o RG. Pelo contrário, não fala isso, RG, não fala isso que eu vou ficar chateado. Não, eu tenho por você o maior, respeito, o maior carinho também. O RG é monstro. Aí você começou a chorar dentro do shopping. Eu adoro o RG, cara. O RG é um cara que ele dá muitos conselhos pra gente, inclusive fora do ar, porque a gente é louco pra fazer merda, né? Parceiraço. Fale por você, mano. RG, falou agora certinho. O RG é sempre nos podando aí nas atitudes aí que muitas vezes nós tínhamos. Hoje talvez não mais, porque já tá todo mundo marmanjo, barbado, todo mundo com filho. Fala aí, por você. Pagando pensão e tudo mais. Mas... Fala assim no bar, não. Eu, quando entrei na rádio, cara, com 18 anos aí, o RG conversava muito comigo, cara. Mas o que ele se refere é que quando o Mano tomou essa decisão, foi uma decisão que pegou todos nós aqui de surpresa. E claro, o carinho, o amor, o gostar da pessoa e até hoje, por tudo que o Mano é e representa. Então só podia e ia pra muito longe, né? ia pra muito longe numa aventura muito louca, mas... Não, e eu pensava parte, mesmo, né? Eu pensava que ele ia desistir de tudo, meu. Aí eu falei, puta, será que ele vai lá trabalhar lá, vai pegar um... canguru lá. Pegou, pegou. Essa a única coisa que ele pegou foi a tia velha lá. Essa decisão. Dona Glória. Essa decisão do mano pegou todo mundo de surpresa, inclusive a Polícia Federal que apreendeu o passaporte dele. Deixa eu falar um negócio, eu tô mó nervoso. Não. Calma, relaxa. Não, é verdade. Relaxa, Tiagão. Meu filho tem 6 meses, cara. E no dia que ele foi nascer, eu tava escutando o Estádio 97. E por um acaso, meu filho, ele nasceu sem respirar, mas graças a Deus hoje é um corintiano que ele já viu o Corinthians campeão brasileiro, mano. Boa, legal, boa, cara. Isso aí. Boa. O seu filho já tem mais títulos que o Domênico, cara. Ah, que pedrada no Domênico. Pô, tá aqui, viu o Palmeiras campeão, lá. Mas... Não, mas é verdade, o Domênico ele viu nos últimos anos o Palmeiras ganhar um título ou outro aí, mas o filho dele... Já é mais vitorioso do que o próprio Domênico. Boa. Não, mas o filho dele tem 6 meses. Período de vida. Não, mas ele é mais vitorioso. Não, então, o filho dele tem... Mano, o filho dele tem 6 meses. Só que se perguntar pro filho dele quem que você mais viu campeão no Brasil, ele vai falar o Grêmio. Boa. Thiago, seu placar. Oi. Seu placar para Corinthians e Bragantino. Bragantine. Ah, velho, eu acho que vai ser uns 2-0 pro Corinthians. Nossa. E os gols, Thiagão? Ah, o dois do mito, Romero. Ah, não. É muito louco, tem que pôr o bafômetro nesse cara aí, meu. Ô, polícia rodoviária, encosta. E a assistência que o Romero deu pro Sheik no gol lá. Assistência, deu um balão pra área. Não. Aquilo foi um cruzamento, aquilo foi um Thiago. Thiago, quero mandar seu abraço pra ti, Ale. Ô, Thiago. O Ale, gente, o Ale, ele não comparece no estúdio desde aquele dia, hein. Ele tá com medo mesmo. O Thiago, um balão pra área. Um abraço aí, rapidão. O meu irmão, o Vaguinho, que ele é do vermelho e branco, chupa Uber. Esses caras, as guerras dos caras. Um abraço também pro meu irmão, Carlinhos, que tá lá no México, mano. Ele tá mandando foto da hora aqui pra mim. Boa. Mandar todo mundo pros, um abraço pros purificadores da Europa. Sim. Eu sou curitiano, eu bebo água limpa. Boa. E é isso, um abração pra vocês e obrigado. Valeu, tio. Valeu. Amo ela, RG, amo ela, mano. Ah, hoje é RG. Qual o nome do cara? Qual o nome Thiago. Dela? Qual o nome dela? Não. O nome dela é Fabiana, amo ela. Aí, ó, Fabiana, hoje é dia de ovo na panqueca, hein? Ah! Em Taubaté, mano. Nossa, ovo na panqueca. Você já comeu, aí, você já comeu ovo na panqueca, Mota? Aquela de carne moída com ovo. Carne moída com ovo. Eu tô imaginando. Carne moída com ovo é bom. Eu me lembrei do temaki do mano de carne. Temaki de carne. Nossa, a Vila Maria tem, mano. Arroz e carne moída. A comida japonesa é ruim pra caramba. Ah, já comeu. Só fala besteira esse cara. Ó, não experimenta então, velho. Negócio é picanha. Não experimente. Ah, safada. Não, mas comida japa é top, mano. Mas obrigado aí pela audiência, tá, Thiago? Valeu, Thiagão. Valeu, irmão. Valeu. Valeu. Um terminando o momento sem parar, né, Sombra? Aproveita e fala de sem parar, cara. É isso aí, esse foi o momento sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo, fazer o que quiser na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar. Sem parar sua vida no seu tempo. Boa Sombra, boa Sombra! Boa. Vou falar da Obra Max também, ó. O primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Bem legal, hein? Busca-pé, só no Busca-pé, moleque. Você compara, economiza em tudo, tudo, absolutamente tudo. Acesse buscapé.com.br. Eu quero aproveitar aqui também, amigão, e vou mandar uma baita dica pra vocês antes de vir as cornetadas, hein? As cornetadas já estão aí engatilhadas, o Bernardo já tá separando todas ali e a gente vai começar já daqui a pouco a disparar contra todos os integrantes, porque o ouvinte tem sempre razão. Em mão. É, amigão, vamos falar de coisa boa? Quem aí quer ir pra Rússia? Eu! Todo mundo quer, cara. E se eu disser que a IOC vai levar você mais dois amigos para acompanhar todos, eu disse todos os jogos do seu time? Ficou empolgado, né, moleque? Tô ligado. Eu tô falando da promoção Me Leva pra Rússia, IOC. O vencedor vai poder chamar dois camaradas aí, dois amigos, dois parceiros pra curtir uma baita trip, hein? Uma viagem incrível lá na Rússia, cara. Já pensou? Você e seu pai e sua mãe, você, seu irmão e seu primo, você, seu namorado e seu belisco, enfim, você leva quem você quiser, tá bom? Pra participar é muito fácil, é muito simples. Basta você comprar os snacks da IOC, pode ser pipoca, amendoim, salgadinho, depois cadastre o cupom fiscal no site ioc.com.br/me-leva-pra-Rússia. E fique torcendo, hein? Só não esquece de guardar o cupom, hein, maluco? Não vai vacilar, não. IOC, você me pergunta, mano, como é que eu escrevo IOC? Eu te respondo, Y-O-K-I, tá bom? É isso aí, moleque. Não vacila, não. Não vacila, não, porque senão você vai quebrar a cara e vai perder essa baita chance de ir pra Rússia, hein? Além de poder assistir todos os jogos do seu time, lá na Rússia, né? Nossa, nossa, imagina é aquela demais, monte, hein, aquele monte de russa andando, nossa, pra lá e pra cá. Fala isso aí, mano. Aquele monte de loira, olhão azul, hein? Nossa, é, vamos aproveitar lá, hein, mano. Além dessa baita trip, cara, você ainda concorre a muitos outros prêmios. Se ligue só, Smart TVs de 60 polegadas toda semana e milhares, repito, hein, milhares de prêmios instantâneos, cara. É isso aí, você vai poder ganhar vale compras online na mesma hora. Tá esperando o quê, amigão? Corre que a promoção só vai até o dia 19 de abril, não vacila não. Passa lá no mercado mais próximo e garanta já os seus snacks e IOC. Aí é só você acessar o site ioc.com.br/me-leva-pra-Rússia. Repetindo, ioc.com.br/me-leva-pra-Rússia. Verifique ali as condições e confira o regulamento completo que tem tudo disponível no site, tá bom? Promoção Me Leva pra Rússia, IOC. Participe e viva o seu futebol. Boa. Promoção autorizada pela Caixa, hein? E aí, Bernardo, tem as cornetadas aí dos ouvintes que mandaram mensagens pra gente, é pra que a gente possa colocar todo mundo no ar? Boa, tem. Estou procurando aqui a vinheta do corneteiro. Tem vinheta do corneteiro, Osmar? Tem. Tem vinheta do corneteiro. Grita aí, ó. Grita aí, é corneteiro. Já era. Não tem vinheta, não. Aqui é não? Vocês fazem da boca aí? Vamos lá. Vai da Corneteiros do Estádio 97. Fala, pessoal da Energia. Aqui é o Rodrigo Maia, de Bragança Paulista. Queria dizer aí que daqui a pouco a gente vai ter que preparar, daqui uns 5 anos, o Corinthians vai ter um time de jogadores que não vieram. É tanto jogador que anuncia e não chega, que daqui a pouco dá pra abrir um time de 22 jogadores. Ah, caralho. Levanta o mano lá. Você vai pedir que música no Fantástico domingo, mano? Ah, é pro inferno. Vamos ver Daniel, inclusive, a cara de otário de vocês. Ah, tá acampada de prego. Vai, próximo. Próximo. Vai passar o carro. Opa, olha o que achamos aqui. Do Estádio 97. Parabéns, Bernardo. Fala, galera da Estádio 97. Oh! Eu sou o argentino de Suzano, atleticano. E eu gostaria de saber de vocês aí qual que é o maior absurdo desses últimos dias aí. O Rodriguinho tá deprimido porque não foi convocado pra seleção brasileira. Ou o Guerreiro fala que imagina o Cueva jogando no Real Madrid. O que vocês acham aí que é o pior? Um abraço. Louco mesmo. Parada não, essa do Guerreiro, não, essa do Guerreiro foi um absurdo. Essa do Guerreiro não dá, né, cara? Mas ele falou que tava sonhando, né? É, tava sonhando. Vislumbrava. É, mas tava sonhando com os produtos ilícitos, esse pau. Não, mas o Guerreiro, mano, vocês acham que tá, ele vai conseguir louco, jogar, véio, bem na Copa? Ele tá muito tempo parado também. Parado, né? Tempão, né, mano? Vai ser difícil, hein? Perde aquele, né? Ah, e o grupo da seleção peruana já é duro pra caramba, né, meu? A seleção peruana é uma grande porcaria. Vai pra Copa pra encher o saco dos outros, mas... Eu acho que o Guerreiro não vinga nada, não, hein, velho? Acho que tá muito... Não, mas o Guerreiro, ele precisa aí pelo menos fazer uma boa apresentação pra pelo menos retomar a carreira dele, né? Ah, isso ele adora. Não, não é isso. Oh! É atleta. Mas o Guerreiro, ele é um cara que ele tá prestes a renovar o contrato com o Flamengo. Prestes não, ele pediu uma quantia, o Flamengo achou um pouco alta. Não sei se ele vai abdicar, talvez, do valor que ele exigiu. Mas para um cara que não tá jogando, cara, eu acho que é importante ele fazer uma boa Copa, inclusive para reivindicar o valor que ele acha que ele merece, né? Sim. É, tá certo ele. Depende da Copa, com certeza. A seleção peruana estreia no dia 16 de julho contra a Dinamarca, mano. Ah, vai tomar um coco. É isso aí. Tem mais corneteiro? Oh, inclusive, Opa. Bernardo, segura. Com relação aí ao que vocês estão falando aí de seleções que podem surpreender. Certo. A Islândia, ela fez uma boa Eurocopa, né, velho? A Islândia foi uma seleção, sim, aí que foi a queridinha lá, todo mundo, pô, a Islândia, não sei o quê. Será que na Copa do Mundo pode surpreender? A Polônia também, que tem o Lewandowski, que é um A Polônia foi cabeça de chave também, inclusive. A Vocês Islândia... acham que Islândia, Polônia, essas seleções aí que teoricamente não são as favoritas, podem surpreender de alguma forma ou vocês acham que não? A Islândia até pode, mano, porque assim, apesar que tem Croácia, né, que é embaçado no grupo, Argentina e a Nigéria. Ela vai brigar pra ser segunda, né, cara? A Croácia, né? Não, muito provavelmente seja Argentina e Croácia, mas... Mas os caras não trabalham. Olha, é aquilo que o mano falou, os caras deram trabalho nas eliminatórias. Copa do Mundo sempre tem essa zebra aí. Sempre tem uma zebra que chega. Isso é teoria, né? Mas, ó, nas eliminatórias lá da Europa, era a seleção queridinha. Numa dessa, velho, a Argentina, que vira e mexe, dá uma refugada aqui, uma refugada ali. Tudo bem que na última Copa, em 2014, os caras foram finalistas, aí quase ganham a Copa aqui dentro. Mas na boa, mano, imagina a Argentina ficar fora na primeira fase, mano. Que sarro que não nossa, vai dar pra tirar dos caras. Nossa senhora, já pensou, meu? De novo, vai dar muita zebra, muita zebra, não vai ficar, não. Mais cornetadas aí? Vamos lá. O Fagner é conhecido por ser desleal em alguns lances. Sou palmeirense, mas preferiria o Rodriguinho na seleção do que o Fagner, que em um jogo grande pode perder a cabeça e dar uma de Felipe Melo em 2010. Bruno de Taipas. Fagner é grosso. Ah, mas o Fagner às vezes ele dá uma despirocada mesmo, né, mano? O Fagner, ele tá entre os melhores laterais aí da história do futebol brasileiro. Mano, para! Você tá aproveitando que o Bernardo não vai te dar nenhum momento fanfarrão? Você tá aproveitando que o Bernardo não vai te dar um momento fanfarrão, né, mano? Você tomou hoje, ô, mano, essa despirocada da cabeça dele é perigoso mesmo, velho. Quantos anos de estádio 97? Eu tenho 18, tô indo pro 19º. Nunca foi tão fácil, né? Hoje não teve uma vinheta contra. É verdade. É a liberdade que você merecia, garoto. Por serviços prestados a toda a nação corintiana. Vai, ô, Bernardo. Depois você vai me possuir, mano. Inclusive, Bernardo, vou colocar aqui, ó. Vou subir a hashtag e eu tenho certeza que em poucos minutos vai assumir o primeiro lugar nos Trend Topics. Inclusive, vai matar o último capítulo da novela. É o último capítulo hoje? Tá louco? Não é ainda? Enfim, ó. Hashtag Bernardo na mesa. Nossa, gelado em cima da mesa. O último capítulo da novela. A Anã nem cresceu, né, gente? É, precisa esperar a Anã, pô. A Anã vai crescer ainda. Tá louco. Temos mais alguma mensagem aí também dos corneteiros? Vai. Temos. Vamos lá. Boa noite, pessoal de estágio. Meu nome é Ives André. Sou da região da Vila Prudente, Tricolor, São Paulino. E eu queria dizer o seguinte, ô Tetinha, tira o seio da mesa que você tá tampando o botão do Momento Fanfarrão, tá embaixo da teta aí, velho. Valeu, um abraço. Mas, cara, é verdade, testada, é verdade. Véio. É mesmo, a gente não tinha reparado. Eu sei que no cadastro, Bernardo, eu sou solidário a você, eu não concordo com o ouvinte, eu sei que no cadastro tem o telefone dele. Passa o telefone dele que eu vou falar no ar aqui. Boa, acho justo. Inferno você e o mano, Bernardo. Mas, antes, nós temos ainda mais mensagens aí dos corneteiros? Acabou. Tem mais uma aqui. Acabou? Tem mais uma? Tem mais uma. Tem mais uma. Não, antes da saideira, eu quero convidar o Sombra, que falou pouco hoje também. Peraí, calma. Obra Max pra mim. Antes de convidar o Sombra, que é muito importante... eu queria falar que você pode, inclusive, convidar o Sombra, que eu já achei a Obra Max aqui. Então, Sombra, aproveita e fala da Obra Max aí, vai lá. Agora um toque aqui da Obra Max, pessoal. Olha aí, tá difícil comprar os materiais pra obra? Ih, rapaz, cansou de pagar caro? Quem não cansou? A entrega atrasou de novo. Então, cara, se liga, você precisa conhecer a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Isso mesmo, a Obra Max é pra você profissional da construção, lojista de bairro e até mesmo pra você que precisa reformar ou manter sua casa. Por exemplo, está precisando de fechadura? Escute essa oferta. Fechadura de entrada 40mm cromada Stan. Só R$ 29,50. Precinho, cara. Só R$ 29,50. Corre para a Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes. Todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Compre também pelo site obramax.com.br ou pelo Televendas, prefixo 11-3003-3400. É Obra Max, mano! Boa, Sombra! Inclusive, eu prometi e eu vou deixar o Bernardo colocar a última cornetada antes do Vieira anunciar os vencedores aí dos prêmios de hoje. Vai lá, Bernardo, manda ver. Boa, vamos lá. Aqui é Daniel Zulato, de Santo André. Queria fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês acham do Tite aí chamar esse moleque aí do Flamengo? Bom pra caramba, pô. Será que ele não tem uma chance aí de, sei lá, de ser um reserva aí do Neymar ou coisa parecida, cara? Que moleque joga bola, hein? Abraço a todos vocês aí. Parabéns pelo programa. Valeu, Vinícius, mano. Júnior. É muito Tamo cedo junto. Ainda. Vinícius, muito cedo ainda, né, mano? Eu acho. O que você acha, Marcão? Ah, é bom jogador, mas pra jogar na Copa do Mundo ainda é muita responsa. E aí, RG? Convocar o Rodrigo agora. Se fosse pra chamar ele, teria chamado o Bruno Henrique quando eu tava voando, pô. Exatamente. Antes de se machucar. E pra falar a verdade, entre o Vinícius Júnior, que é um jogador promissor, e o Paquetá, eu acho que o Paquetá hoje tá muito mais pronto do que o Vinícius Júnior. Bola esse moleque mas... mesmo, hein? É muito bom, jogador, mas ainda bom tá, jogador, tá cru pra poder ir pra seleção, né? E ele vai bem também na vida pessoal, ele vai bem também, viu, Paquetá? Tá pegando parece geral? Que tá pegando geral lá. É, passa o rodo ali. É. Pegou a Ludmilla. Trabalha na limpeza, viu, Marcão? Falando em passo rodo, a gente falou sobre Book Rosa no começo do programa, eu passei um... Passei algumas imagens pro Marcos. Marcos, depois vai no grupo do estádio e joga coisa, lá, mano. É uma coisa fina. Joga, coisa pra joga lá depois. Eu traria uma dessa aí por dia, viu, Bernardo? E só pra encerrar, assim, só pra... vai lá, fala, Vieira. Então fala, chefe. Um abraço, mas pode falar. Então. Não, eu só queria falar sobre o lance da seleção brasileira de pedir o menino. Acho que é a primeira Copa que eu me conheço por gente que eu não vejo, tipo, a torcida brasileira pedindo um jogador na seleção. Não tem. Toda Copa tem alguém que o pessoal pede, olha, essa Copa tem que ter Neymar, essa Copa tem que... Essa Copa não tem. Na Copa do Ronaldo, pediram o Ronaldo, essa Copa a gente tá... A gente vê a carência que tá realmente. Na Copa de 2010 pediram o Ganso, Neymar... Exatamente. Sempre tem alguém que a torcida pede. Nessa a gente tá numa entre-safra de jogadores, né, cara? Quase que o Tite tá convocando por eliminação. Bora. Bom. Só vou mandar um abraço rapidinho pra galera do Esporte Clube AFA, que vai jogar a quarta de final semana que vem na Arena Maçã. Time aí dos amigos. Boa. Vamos lá, eu vou falar os sorteados e os ganhadores da camiseta Estádio 97 Tente Beat. Quem ganhou foi Ricardo Huerta. Deixa eu falar um negócio também, então. Deixa eu mandar um abraço aí pro Rodrigo, pro Felipe da Piticas. E eu queria agradecer muito o Bá, que me deu um suporte hoje aqui na mesa. E falar que não é fácil sentar aqui e operar a mesa para um programa que é feito assim há muitos anos, esse sucesso todo, valeu, e vocês são Bernardão. Monstros. Valeu. De verdade, obrigado pela recepção. Muito bem. Valeu, Bernardo. Muito obrigado. E continuando aqui, ó, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea foi o Vitor Naum. Boa, que mais? E nós sorteamos aqui o kit da Obra Max, quem ganhou foi Mário Coichi de Souza Idi. Italiano? Italiano. E o ganhador do kit churrasco da rede de lojas Bateria Zero Quilômetro foi Everson Dantas Lima. Everson. E RG é o seguinte, ó, falando em Bateria Zero Quilômetro, o Bruno tá mandando um amo ela pra Natália, a esposa dele. E ela falou que ela é, assim, fã do programa, fanática, cara. Ela tá pedindo um cartãozinho. Fala pra ela ficar tranquila que o Brunão hoje vai apresentar a cabeça do bacalhau. Sexta-feira. Então tá bom. Ô, Mota. Tchau, chefe. Ô, Mota, alguma consideração? Nenhuma. Tchau. Eu tinha guardado pra você. Nossa, aqui, ó. Mota, você. Tava guardado. Aí você pega. Calma, Mota. Tchau, mano. Obrigado. Programa. Valeu, mano. Gente, queria agradecer a presença de todos vocês. Aí, ó. Valeu, o Bal, o Bernardo, o Benedetti, o RG número 2, o Motinha, o meu irmão Marcão. Obrigado a todos os ouvintes aí que acompanharam o Estádio 97. E vamos ficando por aqui, né, cara? Valeu, o Estádio 97 hoje teve oferecimento de McDonald's, novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's pra arrasar a sua fome. Olha só, a Manco, quer uma seleção campeã na sua obra? Com a Manco, tá fácil. Valeu, galera, obrigado pela audiência. Voltamos agora, segunda-feira, às 5h30 da tarde. Estádio 97 volta com tudo, hein? Tamo junto. Valeu, mano. Semana. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Vibe 97. As novidades e sucessos da programação mixados todos os dias às 3 da tarde. No ar, mais uma edição. Tá no ar o Vibe, aqui é o Adriano Pagani. Vibe 97. A energia que te move pela tarde. Energia 97. O banco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas mestre...